Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite que temos aqui um convidado, um ilustre convidado, e um bocadinho mais para a frente já vamos aqui explicar o porquê do ilustre. Guilherme Geirinhas, muito boa noite, seja bem-vindo ao Sporting 160. Olá, boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Olha, reparem que eu investi na minha melhor camisola. Eu tenho E é de facto a mais bonita. uma Aquela Sonos camisola de 1960. Fantástico. 1960. Pá, isto foi de uma. Há uma loja em Roma, eu vivi em Roma, e há uma loja em Roma que tem relíquias. Vocês encontram tipo camisolas do Sporting 1960, do Leverkusen de tipo Espetáculo. anos 20. Mortal. Portanto, eu recomendo à malta que vá à Itália, que vale. Agora não convém, não é? Depois convém. Agora Agora não, não pois. dá jeito. Agora não dá jeito, mas Mas eu sim. queria recuperar, desculpem lá, estou a conduzir agora, mas queria recuperar a nossa conversa, porque vocês estavam a dizer que tinham tido aqui alguns candidatos de eleições na altura, e eu perguntei-vos se tinham tido outros ilustres, e ficámos aqui na discussão o que é um ilustre, o que é Certo. Sim. considerado um ilustre no universo leonino. Ora, eu posso responder isso. Um ilustre é todos. Aqui, ilustre para nós, é o Guilherme. Foram todos os que contribuíram para enaltecer o Sporting Clube de Portugal, de uma maneira direta ou indireta. Portanto, ou jogando, estando em campo, ou a representar o Sporting, ou então sendo um apaixonado leonino que contribui, obviamente, com o seu apoio. Portanto, isso Isso é é um ilustre. politicamente correto, então, mas espera aí. Sim, exatamente. Maria João Castro são ilustres ou não? Não, Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. de todo, não Não. contribuímos nada, nós só estamos aqui para comentar o Não, não, não. Sporting e para nos rirmos hoje. É verdade. O quê? Não percebi, Guilherme. Acham que têm jogadores a ouvir? Sim. Jogadores, Honestamente. dirigentes. Há momentos que isso acontece. O Sporting sabemos que houve, ou pode não ser em direto, mas sabe o que se passa aqui. Isso Olha, e os sabemos. jornalistas também. Aliás, E os quando vem o jornalistas Carlos também. Daniel, o Edmir, Quando e olho. Quando a vejo mais Vasco, conhecidos, isso passa sempre isso e há podia sempre umas passar peças nos nos jornais. jornais. Sim, Sim, mas sim. nós sentimos isso quando sabemos que chegamos a, não sei a quantas pessoas, quer dizer, temos uma ideia de alguns números, mas não, isso acaba por nem ser relevante, mas percebemos quando vamos a jogos e encontramos pessoas que nunca vimos na vida e nos dizem: Olha, tu és Sport 160, gostei muito daquele programa, gostei daquilo, não sei como é que vocês aturam aquilo. Isso Será é que está o interessante. pedal neste momento com o trator marroquino a ouvir? E se tiver, que faça um vídeo no Instagram e que ponha numa story, porque isso era fabuloso, mas Pois eu sim. gostava Até disso. porque nós somos muito famosos em Marrocos. Sim, Estou ou um tradutor de marroquino para o brincando. Fedal, ou um de linguagem gestual para o Miguel Braga, também é capaz. Mas deixa-me só dizer-te, Guilherme, deixa-me só dizer-te que quer estejam ou não estejam os jogadores, dirigentes, quem quer que seja, a ouvir-nos, nós fazemos o programa exatamente da mesma forma. Isso é Portanto, verdade. isso aí é relativo quem é que nos está a ouvir. Um bocado desiludido, não há nenhuma estante por trás de vocês, e como sabem, para Não. essas coisas é preciso ter uma estante atrás. Epá, mas tu também não tens. Não, mas eu sou muito pouco intelectual. Por acaso, no Sporting, não sei se tem algum livro, deixa-me pensar. Ah, acho que tenho um livro. Então, mas há um que saiu este ano que te aconselho a comprar, de uma história do Sporting, feita por historiadores, que já foram convidados nossos. Olha, dois ilustres convidados. Dois ilustres A primeira convidados. vez que é feita uma história sobre um clube feita por historiadores. E eles estiveram cá os dois, o Paulo e o Luís, pá, e Mas vai vale a ser pena a história. Está à venda na difícil. Loja Verde e é muito interessante o livro. Aliás, não Então, está mas na estante, não está na estante, mas está aqui. Não dá-me está uma na estante. tipo um facto que ninguém saiba, Não, que esteja. pá, não, não é, é, aqui, não é, não, aqui a questão é que não é um facto sobre o que ninguém saiba, porque a história é a história, ela está lá toda. A Sim. diferença é que é analisada do ponto de vista de historiadores, com factos, É fixe. como eles disseram, com factos, mediante aquilo que tiveram acesso. E eles tiveram acesso a um acervo muito grande, que foi o presidente José Roquete, que lhes deu acesso de milhares e milhares de documentos, e desse ponto de vista é muito interessante ler algumas coisas que nós conhecemos. Eu Há lembro-me, Guilherme, há um um facto facto que posso interessante. dizer que está lá. Maio de 2020, vamos todos para o Marquês, acho que já lá está escrito. 2021. Ou 2021, pô, 2021. estás a ver, já estava a falhar, eu não tenho jeito para a historiadora. Não tens. Aliás, 2021. eu aceitei o convite só porque estamos na moto de cima, porque eu não estou para ser enchevalhado. Claro. Aproveita a onda. Acho que nunca ninguém foi enchevalhado aqui, mas pronto. Guilherme, deixa-me só te dizer uma coisa. Tu és o convidado mais privilegiado do Sporting 160, porque és o único que vens aqui na liderança com 4 pontos de avanço. portanto, mais ninguém cá veio. Eu acho que não me lembro de acontecer uma coisa assim, exatamente. Eu não estou a lembrar, portanto, estás à vontade, não é? Estás, então vamos combinar aqui, somos campeões, eu na semana a seguir venho outra vez. Vamos combinar aqui. Está combinado. Está combinado. O João Matos combinou aqui cortar o Carrapito, se fosse campeão europeu, e acabou por fazê-lo. E cortou. Foi aqui que ele fez a promessa, exatamente. É verdade. No programa 100. Exatamente. Exatamente. Foi um programa que tivemos o Ruesga, João Matos e o Luís Maximiano. Três. Vais dizer que vais cortar o bigode. E corta um braço. É um braço. Epá, não sei. Acho que não precisamos chegar a tanto. Olha, é. Guilherme, vamos começar aqui por perceber um bocadinho o porquê de tu seres de Sporting. Tu tens 30 anos, és humorista profissional, foste quase médico, quase. Mas é licenciaste em gestão na Nova. Desculpa. quase que podias ser presidente. Mas tudo, o que é que te fez ser do Sporting? O que é que me fez ser do Sporting? Olha, eu nestas coisas, eu sou muito racional para tudo e de facto o clubismo é uma coisa muito, muito pouco racional. Mas vou-te dizer, foi o meu pai que me deu a primeira camisola, que me deu o primeiro cascol, que me levou ao estádio pela primeira vez, que me deu a Game Box. E o mais curioso é que o meu pai é sócio vitalício do Benfica. A história tem tudo para ser uma coisa familiar, é uma coisa familiar, mas não é porque o meu pai é do Sporting. Isto é muito engraçado, que o meu pai primeiro começou por me tentar converter ao Benfica. E eu cada vez que ia ao Estádio da Luz, o Benfica dava 6. Fui ver o Benfica Beitar. Foi o primeiro jogo que eu fui ver ao estádio. O Benfica ganhou 6-0. Fui ver o Benfica Farense. Eu cheguei atrasado ao jogo. O Farense está a ganhar 2-0 ao Benfica. Eu entro no estádio e o Benfica ganha 6-2. E depois, acho que... Não sei, fui a Alvalade e tenho uma imagem daquilo que é mais bonito que o Benfica. Não sei se foi pela cor, não sei. Ou seja, isto nunca há não há uma história muito racional de... um dia cruzei-me na rua com o Jordanov, não há assim uma história, mas é uma história pouco racional, mas que faz algum sentido. O meu pai comprou-me uma Gamebox na altura também, na altura do Peseiro. Boa altura para comprar uma Gamebox. Portanto, gostas de sofrer. Não foi mal. Quer dizer, nós se olharmos para a época de Peseiro, se olharmos factualmente, foi uma miséria porque não ganhámos nada, mas foi uma época que trouxe bons jogos, apesar de tudo, e trouxe ali alguma... Uma época de ilusão. Foi uma época de ilusão. Foi a final da Liga Europa e discutimos o campeonato até a última jornada, que é uma coisa que já não acontece realmente há muito tempo. Este ano não vamos discutir porque vai faltar 4 jornadas, já somos campeões. É isso mesmo, nós temos que manter. Olha, isto é uma boa questão, que é, ou seja, eu sou muito racional em tudo. Ou seja, politicamente eu não tenho um partido, eu voto em candidatos. Votas em pessoas, não é? Eu sou muito racional e eu às vezes ponho-me em questão. Eu já falei disto aqui, que é... Eu vivia ao lado do Estádio, agora por acaso não, mas eu vivia ao lado do Estádio da Luz. O meu pai era sócio vitalício, portanto eu podia ir a todos os jogos do Estádio da Luz sem pagar, porque o meu pai tinha esse cartão, e optei por ser do Sporting. Isto não tem nada racional. Mas eu às tantas ponho-me a pensar, será que eu fiz uma decisão certa? Qual é que é a explicação para isto? É fácil. Eu vou-te explicar, Guilherme, eu vou-te explicar aqui o meu exemplo. Eu também fui, eu moro na cidade do Porto e, portanto, eu fui, entre aspas, criado para ser portista. Toda a gente era portista. E, portanto, um amigo do meu pai, que o meu pai testa futebol, levou-me ao estádio das Antas para ver um Porto Sporting, para eu ser portista. Ok? E, portanto, estádio cheio, o Porto na mão de cima, com o Gomes e esses jogadores todos. O Sporting também tinha uma grande equipa, porque tinha o Manuel Fernandes e o Jordão. E, portanto... Fui para os camarotes, porque o senhor também tinha acesso aos camarotes, o teu pai tinha acesso a esse cartão, mas o senhor tinha para os camarotes, portanto, estive ali tranquilo, e o senhor pensava que eu, no final, ia ser portista, não é? O objetivo, porque eu jogava bem à bola, era ser portista. E, no final, ele perguntou-me qual é o meu clube, e eu disse, é o Sporting, a partir de hoje. Apaixonei-me pelas camisolas, pelas riscas verdes e brancas que o Pedro tem ali. Okay. E apaixonei-me pela camisola, pelo Jordão, pelo Damas, e portanto, para desilusão de toda a gente, eu fui do Sporting, e a partir dali convenci depois a minha irmã a ser do Sporting, a minha mãe também a ser do Sporting, e cá estamos. Portanto, é o que tu dizes, não há racional nenhum. Mas sabes que eu acho que até há, eu acho que isto tem devido a algum lado, e eu acho que isto diz mais de mim, ou seja, agora vou tentar aqui desconstruir isto, que é, eu não gosto de ser o centro das atenções, Eu, o humorista, quando sobe ao palco, é claramente para... Pá, nós gostamos de ser amados, a verdade é essa. Claro. Eu sei que a minha decisão foi, ok, eu vou contrariar o meu pai, eu vou contrariar o meu tio, que eram benfiquistas, porque eu quero dar nas vistas para eles, e quero, eu acho que foi isto. É a minha introspeção, a minha decisão foi... isto tem sempre um fundo racional. Eu acho que a escolha que nós fazemos é, ou seja, pode ser as camisolas, pode ser qualquer coisa, mas eu acho que teve ali qualquer coisa de... Porque não havendo razão nenhuma para eu ser... A razão foi essa, foi, ok, eu vou contrariar as pessoas. Vou ser diferente. Eu acho que foi isso. No meu caso não houve racional nenhum. E o meu pai é benfiquista, a minha mãe é benfiquista, não ligam ao futebol. Só que o meu avô é sportinguista, doente, ainda é vivo, com 84 anos, e na prática fez-me uma lavagem cerebral. Portanto, foi o racional dele. O racional dele foi, tu não vais ter hipótese, e ainda, claro. bem, graças a ele... ter escolhido o clube certo. Vocês... Apesar de tudo, eu percebo o lado racional que tu dizes, que é, será que escolhemos o clube certo, não é? Essa é a grande pergunta, não é? Será que escolhemos o outro? Não ganhamos nada, há 40 anos ganhamos 2 títulos, mas eu acho que não, é impossível ser outro clube. É fácil ser do Porto. Pois, lá está, se calhar é fácil ser do Benfica, é fácil ser do Porto, mas depois há tanta coisa que não nos identificamos naquele lado, naqueles dois lados, e eu, como o João, também sou aqui do Porto e morei, e sou um bocadinho mais velho do que tu, ainda um bocado, e portanto vivi os anos, os finais de 80, eu e o Castro, e 90, claro. Glória do Porto e também glória do Apito Dourado, e portanto, se calhar há muita coisa que não nos identificamos com o outro lado, e portanto o racional é se calhar é sermos do Sporting, não sei. Mas e na escola fomos sempre sozinhos, não é? Estamos sempre sozinhos. Sim, na escola sempre. Eu não me lembro, eu só me lembro. Eu só me lembro de ter pessoas adeptas do Sporting na universidade. De resto, praticamente as turmas eram sempre portistas, sim. quase todas, e de vez em quando aparecia lá dois ou três benfiquistas. Mas nunca se questionaram, porque eu já me questionei, vou-vos dizer, eu à altura, essa questão da identificação quase sempre foi certa na minha vida, ou seja, eu quase sempre me identifiquei mais com o Sporting, mas já houve alturas em que me questionei e pensei, espera aí, há aqui coisas que eu não estou a gostar no clube, será que isto é o mais, ou seja, porquê é que nós não flutuamos? Estou-vos a pôr aqui, e achei que isto não é fácil. Porquê é que nós somos tão... Porque é irracional, porque a escolha, tu depois de escolheres, a coisa é irracional. A escolha até podia ser racional, como tu estavas a dizer, mas a partir do momento, eu pelo menos falo do meu caso, o meu avô levou-me cedo ao futebol, 5, 6 anos, já comecei a percorrer alguns campos do Norte com ele, e portanto rapidamente aquilo tornou-se uma doença sã, uma doença que faz bem, às vezes não, mas a verdade é que nós tornamos-nos um bocadinho irracionais, e nós aqui fazemos um exercício todas as segundas-feiras de tentar ser racionais, contrariar a natureza do adepto de futebol. Um adepto de futebol que gosta do clube acaba por ser irracional, tem que ser irracional, não é, é completamente impensável ir um domingo à noite, às 9 da noite, para Alvalade uns, outros para Braga, para Passos Ferreira, a chover, apanhar chuva, estar ali, e a família em casa, no meu caso, sei lá, com mulher e 2 filhos, e estou ali a bater palmas a gajos que ganham fortunas e que nós adoramos aquele jogo, porque o jogo, também adoramos o jogo, também adoramos aquilo que vemos, aqueles 11, o futebol em si, e portanto a coisa é irracional, é difícil, eu acho que a certa altura tu podes te questionar, e eu acho que isso todos nós nos pensamos, caramba, mas os outros ganham tantas vezes, mas depois acaba por ser irracional nem pensar em mudar de clube, é como o amor de filhos, é completamente irracional, tu fazes tudo o que tiveres que fazer por um filho, não é? Metes-te à frente de um carro se evitar que lhe bata no teu filho, e eu acho que o futebol acaba por ser um bocadinho, nós pomos tudo à frente, pelo menos no meu caso, e sim. Eu acho que às vezes aqui dos três sou um bocadinho, às vezes se calhar mais irracional do que aos outros dois, não digo isto com medalha, mas sou um bocadinho, mas acho que todos nós somos um bocadinho irracionais. A minha pergunta é essa, será que nós no futebol temos de ser mesmo como somos com o filho? Estás a dizer? Porque eu às vezes tenho dúvidas, pá. E eu poderia, mas não, às vezes não consigo, outras vezes sim. Depende, estás a ver? Acho que... Pá, aí depois cada um vai ser, aí cada um vai ter, não é? Aí cada um vai ter a sua. Eu acho que nós nos vemos assim um bocadinho, e acredito que o João é a mesma coisa e a Mariana também. Ó, Guilherme, eu vou-te fazer uma pergunta ao contrário, que é, para tu perceberes a racionalidade do futebol, para tu perceberes, não, tu percebes, mas para explicar o meu ponto de vista, por exemplo, no humor, é muito fácil o humorista ir para cima de um palco e falar de mal da sogra, mal de uma religião, do sexo, de tudo, mas quando entra no campo de futebol, é o campo mais difícil que o humorista tem ali à frente. Quando entra no futebol e faz uma piada de futebol, recebes logo a subida delas. É verdade ou não é? Porque as pessoas são irracionais. De tudo. Mas chega ao futebol e... E até podem nem te ter nunca visto, nem ouvido. É verdade. E se souberem que és de Sporting, vão pôr logo de pé atrás o trabalho. E isso acontece com outros humoristas. Não? Há de acontecer contigo, de certeza, diria. E eu acho que acontece com o futebol. eu acho que não acontece tanto comigo, porque eu gosto mais de gozar com o Sporting. Porque eu acho que é mais. É tu consegues brincar com ele, pronto. Se calhar é uma defesa, é uma boa defesa, se calhar e acaba por ser. Eu tenho mais autoridade, ou seja, eu primeiro não vejo jogos do Porto e do Benfica, porque não, pá, eu gosto mais do Sporting do que gosto de futebol. E como de mim tão bem a parte do Sporting, acho que tenho mais autoridade, porque eu não vou falar do que não sei, não é? Claro. Portanto, o Sporting até porque pá, me legitima, não é? Ou seja, se eu gozar comigo próprio, tem mais graça eu gozar comigo próprio do que estavas a dizer do que com a Saura, não é? Claro. Mas isto é um bom exercício. Um bom exercício. Personalidade. Um bom exercício, senhora. E para nos fazer... Mariana, já, tu tinhas quantas? 52 perguntas? Não, estou a brincar. Portanto, já só posso fazer 47. Não. Só 47. Olha, e no meio de tudo isto já nos disseste o que é que te tornou do Sporting, foi essa contrariedade ao teu pai e ao teu tio. Mas houve algum jogador do Sporting que te tenha puxado mais para o lado verde e branco da questão? Bom, o primeiro jogador que eu me lembro de gostar, isto até tem uma história gira, foi De Franceschi. Olha, um grande jogador. Já fez um vídeo para nós. Já fez aqui, já um, fez vídeo aqui um vídeo para nós. Já, ah, sério? Já. Já entrou num programa, fez mandou-nos e pusemos em direto. Eu gosto do jogador, ele tinha um ar boémio também. Eu gosto daquele jogador que... Tipo, o Vukcevic não tinha... Eu lembro do Vukcevic, a certa altura, dizer que gostava mais, não gostava de bola. Sim, eu gosto de um jogador que diz isso. Eu gosto de um jogador que, ok, isto não é a minha vida. Eu tenho mais para além disto. E o De Franceschi, só que o Vukcevic não jogava o suficiente para dizer isso. E o De Franceschi tinha aquele ar boémio, galã, mas depois jogava muito à bola. E eu gostava disso. E lembro-me, a primeira camisola que eu quis comprar foi do De Franceschi. E então fui à loja verde na Alpaja. Isto foi que época aqui? 90? 90 e... Era De Franceschi, não, foi... Sim, 99-2000. E fui à loja verde comprar uma camisola e quis meter o nome do De Franceschi, que ele na altura... Não sabiam escrever. Quis meter o nome do De Franceschi na camisola. Então disse à minha mãe, eu fui com a minha mãe, pá, na altura era puto, e não sei que idade tinha, e a minha mãe foi pedir para pôr o nome. E a minha mãe chegou-se à senhora e disse, o meu filho quer uma camisola e é para pôr o nome do Zé Francisco. E então eu não tinha camisola do Zé Francisco. E ficou, pronto. E ficou. Mas é gira e única. Guilherme, eu tenho uma pergunta, Mariana. Sabes que eu só preparei uma pergunta, que é a pergunta mais importante que nós fazemos aqui aos convidados. Guilherme, para mim, cuidado com esta para mim, João, é a pergunta mais importante, sem dúvida. Logo que respondes, Guilherme, atenção, pela que respondes. Que é, vou ver a reação dele. Estás a ver aquele programa na SIC em que perguntam o que é que dizem dos teus olhos e tal, e eu tive que inventar aqui uma pergunta que me dissesse tanto como essa. Que é, tu gostavas do Bruno César? Vê lá o que é que vais responder, que eu sou fã no Bruno César. Cuidado. Assim já estás a ajudar. Eu gostava, e isso vem no sentido de uma dinâmica que eu tenho para vocês. Ah, bom, pronto. Vamos continuar a entrevista então, ok. Ele gosta do Bruno César. É que se dissesse que não gostavas do Bruno César, lá tínhamos que ligar a transmissão. O que era a primeira vez que acontecia, terminar o programa com 18 minutos. Sim. Quem disse era o Bruno César, pronto, está arrumado. Gosto muito e vou-te dizer, eu tenho aqui uma dinâmica preparada para nós. Boa. Na autorização estar a assumir aqui o... Vamos agora embora. Estás à vontade. Vamos embora. Então é assim, pronto, eu sempre que vejo ilustres a serem... Eu não sou um ilustre, mas sempre que vejo entrevistas, jornalistas e podcasts de futebol, há uma coisa que é muito feita, que é o 11 dos piores jogadores da história do Sporting. Os piores jogadores do Sporting, pronto. É sempre isto, ou é os piores ou é os melhores. O que é que eu queria? Queria que nós fizéssemos aqui um exercício, que é, vamos tentar fazer o 11 do jogador invisível. Os 11 melhores jogadores, ou seja, em cada posição, o 11 dos melhores jogadores, que são aqueles jogadores que não damos por eles no campo, mas que são os jogadores que são importantes. Nunca foram estrelas, ou seja, nem são os melhores, nem são os piores. Eu acho que Bruno César encaixa que nem uma luva aqui. Encaixa que o Bruno César é um jogador, quer dizer, ele não era bem invisível, até porque ele comia muita picanha, por amor de Deus, ele não era bem invisível. Atenção que é o terceiro melhor marcador da Liga dos Campeões. E é o terceiro melhor marcador de Sporting da Liga dos Campeões. Atenção. Mas eu digo-te um jogador que para mim era invisível e muitas vezes passava ao lado e fez uma grande temporada. Vamos por posições. Sabem pelo guarda-redes? Está bem, está bem. Então quando chegar lá eu digo lá. Está bem. Pelo guarda-redes invisível do Sporting. Epá, invisível do Sporting. Eu sei que ouvi. Era invisível. É difícil. Stoy Kovic? Não, mas é. Mas imagina, é sempre difícil porque nós sempre tivemos o problema de sofrer golos. Portanto, um guarda-redes invisível é sempre um bocado complicado num clube como o Sporting. Um guarda, um jogador. Opa, eu posso dizer um jogador que é muito. Um guarda-redes que é muito pouco falado, talvez pela malta mais jovem se esquece, eu diria o Mesaros. Sim, tá, sim, mas Aros é grande guarda-redes, fez muito jogo. Eu sei que é, João, agora vai perguntar à maior parte dos... Ok, agora digam-me lá quem é. Agora ele jogou em que época? Foi campeão nacional. Vamos por partes, ele jogou em que época? Na época de 80, sei lá. O Mesaros jogou em... Foi campeão 88-82, campeão 82, campeonato, taça e supertaça. 10 anos antes de eu nascer. Pronto, portanto, Guilherme, já disseram aqui no chat, e é verdade, o Marcelo Bueck. É isso que eu... Olha, era o Marcelo que eu ia dizer. O Bueck também é uma boa... Tem que ser mais recente, ó Pedro. Tem que ser mais recente, pois, a sermos mais velhos é um problema. Ora, lateral direito. Eu vou-vos já dar duas defesas centrais que eu pensei já nisso. Ok. Força. Há um que é um mal amado e que eu acho que foi um jogador muito útil. O Hugo é mal amado, mas era um jogador que, sim, foi muito útil, sim. Foi, sim, foi. Eu vou dizer o outro. O Ilori. E o Ilori. Estás a tentar vendê-lo. O Ilori. Esse Ilori jogou no Sporting? É recente? Ah, dizem que sim. Ah, ok. Ilori. Não, mas já disseste tu. E qual é o outro? Paulo Oliveira. Paulo Oliveira era um bom jogador. Paulo Oliveira era um bom jogador. Eu acho que é mal amado e passou numa altura chata no Sporting. Por exemplo, se fosse agora, se calhar encaixava. Ele está tipo no Granada, não é? Tá. Foi para a Espanha. É instrutor de manhã e à tarde vai fazer uma perninha. Exato, vai fazer uma perninha. Exato. Então, boa. Já temos defesas centrais e guarda-redes. Agora, lateral direito. Lateral direito. Deixa-me cá pensar, lateral direito, mal amado. É difícil. O lateral direito, nós temos muito maus laterais direitos, digo. Pois temos. Mas atenção, não é mau. Não. Um lateral direito que era competente, mas que nunca. Vocês lembram do Rogério? Rogério, sim. Era, eu ia dizer Rogério, mas o Rogério é um bom jogador. O Guilherme tem razão, fica mal amado no meu coração. Fica mal amado por causa do... Sim, mas marcou o primeiro e falhou os outros. Tem razão. Mas ali, razão. Temos um, o Jogaio, sempre foi mal amado no Sporting. Olha, E agora toda a gente o quer, não é? Agora anda tudo aí a chatear. É o nome do San Eduardo, não é? É o nome. É o outro, exatamente. Certo. E defesa esquerda. Ui, temos tantos. Defesa esquerda? A Cunha. Mal amado era o Cunha. Mas era só mal amado por alguns. Estou a dizer, é um jogador, a certa altura o Acunha era tipo um dos maiores ativos do Sporting. Estou a dizer, um jogador que tipo, era invisível, estás a ver que não... Sim, sim, eu aqui o Acunha está a brincar porque é uma brincadeira aqui do Sporting. É tipo Bruno César. É tipo Bruno César quase. Agora, lateral esquerdo. Olha, o Bruno César, à esquerda. Sim, podemos encostar o Bruno César, também era mal amado por alguns. Podemos encaixar ali o Bruno César na esquerda. Temos o Paíto também. Paíto. Olha, está aqui então, no chat, olha, Paíto. Sigam lá, por favor, porque... Paíto. Mariana, estás a anotar, portanto, até agora temos Boeck, centrais, Paulo Oliveira e o... Qual era o outro? Hugo. Na direita tínhamos o Paíto. E os Gaio e o Paíto, muito bem. Agora... Eu no meio campo vou dizer um que tem a camisola que me foi oferecida por ele. Era um jogador, eu não digo que era mal amado, mas era um jogador que era invisível e muita gente fala pouco dele, que era o Custódio. E era um jogador que raramente falhava. E era um jogador que eu aprecio muito. Ok, então deixa-me perguntar-vos, só para eu me orientar aqui. Qual é a tática? Pode ser 4-4-2. 4-4-2, para ser o mais tradicional. 4-4-2. Dois avançados ali, pontas de lança. Vai ser muito mal amado. O treinador, não se esqueçam. Sim, pois. Treinador. Não podemos ir num 4-1-2-1-2, se nós quisermos ser os táticos, os paradigmas táticos agora do futebol. Não, até podemos dizer que alguns táticos dizem 1-4-4-2. Sim, exato. Até podemos, exatamente. Aliás, eu vou passar aqui, Mariana, é rodapé. A nossa tática vai ser 1-4-1-2. 1-2-1-2, acho que é isto, vamos ver, será que é o suficiente? Vai para a conta. É isto, é isto, é, okay. É a tática dos paradigmas táticos, okay. Do, então, é, um, é quase um alerta CM. Por isso parece um número de valor acrescentado, aqueles daqui. Exato, o número, exatamente. Não liguem, não liguem, não liguem. Não, não vai adiantar. Ora bem, outro exemplo, médio... Não sei se já repararam, os jogadores, o custódio quando transitou para treinador é o custódio Castro. A mesma coisa com o Silas, Jorge Silas. Jorge é verdade, Silas. É verdade. Ganhou ali o segundo nome. É uma importância, não. Ser jogador é uma coisa, mas treinador. Coisas com os jogadores. É verdade. É o apelido, é o zinho, é. Acaba sendo diminutivo. Mais um. Olha, médio, é. Mais médios. Eu diria o André Martins. Olha, o André Martins. Olha. O André Martins. Está já que se parte no Olympiacos, não é? Agora está. Está. Está na Polónia, agora foi para a Polónia, mas sim, dizia o André Martins, porque acho André que foi um Martins. Jogador que jogou numa certa altura, depois apagou-se e depois as pessoas ficaram com ele um bocadinho mal amado, mas o André Martins. E o Miguel Veloso, olha, estão aqui a falar do Miguel Veloso, e o Miguel Veloso também é um jogador que... Sim, mas foi mais... Não. Mas não é tão mal amado, a parte do mal amado já é mais difícil. Não. Mas não é bem o mal amado, é mais a questão de ter sido, ou seja, ter sido um gajo que era sempre ter útil. Ter passado despercebido. Digamos assim. Sim. Eu tenho... falando aqui dos jogadores que estão a falar no chat. André Santos, olha, encaixa, não? Sim. Sim, mas olha, eu, por exemplo, há aqui um que estão a falar muito no chat. Não. O Pereirinha, para o lado direito do meio campo. O Pereirinha. De braço partido. Sim, Pereirinha. Sim, é verdade. E não te lembras dele entrar sempre nos últimos 15 minutos, ó, Guilherme? Sim, era sempre ali os últimos 15 minutos. Lá os últimos 15 minutos com o Cruzeiro, ele entrava sempre. Era, entrava sempre, exatamente. Eu cheguei a encontrar o Pereirinha em Roma quando estava já na Lazio. Na Lazio. Ok, falta-nos um médio. Médio esquerdo. Ora bem, o médio esquerdo ou o médio? Opa, essa tática é muito flexível. Sim, é muito flexível. Acho que vamos ser médio por pulso, não é? Isto também é campeonato de português, temos sempre menos um. É, sim, não faz mal. Não, quem é que me quer? Um médio esquerdo esquecido. Médios esquerdos bons esquecidos. Olha lá, aquele gajo. Ah, olha, o Scars. Ah, o Scars. Olha o Scars. O holandês, sim, também. O Scars é bom, era. Sim. E a malta foi todo. Espera aí, estou-me a lembrar aqui de como é que se chamava aquele jogador do tempo do Marco, do Leonardo Jardim, aquele brasileiro. Do Leonardo Jardim? Brasileiro? Vender. O Vendel. Usava as meias para baixo, ele usava meias de educação física. O Vendel. Exatamente. Veio do Braga. Ah, Gerson Magrão, exatamente. Se escreveram ali, Gerson Magrão. Mas o Magrão foi o gajo, não jogava não, mais com o Magrão. Então mandemos o Scars. É, Paulo, o Paulinho jogou mais que o Magrão. Pá. Sim, os Stins, o Charles, o Scars eram. Ou como dizia o Rock, o Shears, o famoso Rock, não é? O, como é que se chama? O gajo o que comentava no Canal 1. Era o Shears que ele dizia, o Shears. Era o Shears e o Shears. É, agora vamos às duas posições mais polémicas, que são os dois pontos. Os dois avançados. Ah, eu tenho um. Pode então chuta, pode já ajustar o teu. Quem é? Olha, eu tenho um. Quem? Ilpidio. Ah, o Silva. Ah, o Silva. O Silva é... Um Saleiro. O primeiro bebé proveta em Portugal. É verdade, o Saleiro. É? Fica, mais um facto. Temos que parar de dizer que ele foi o primeiro bebé aproveita, sempre se fala do Saleiro, pá. Coitado. Era 15 anos e sempre se fala dele, vai falar dos tubos de ensaio. E o que é engraçado é que se calhar nem é verdade. Não, é verdade, é, por acaso é verdade. É verdade. Olha, mas diga-me uma coisa, quem é que eu ponho a final? Então? Opa, eu vou no Saleiro... Já temos dois, o Saleiro e o Silva. Eu acho que fazia ali uma equipa... O Securavi, mas se calhar é um bocado antigo para o Guilherme. O Securavi. Parece um nome de patrocínio até na camisola. Exatamente, parece pneus, mas não era. Securavi, meu, Securavi com aquele cabelão. O Securavi, okay. Lembro-me do Securavi, sim. O Saleiro e mais. Já não estão 11? Já está, é. E o Silva? Calma. Já estão 11, Mariana. E agora, vai até aos 15. Já até aos 15, Mariana, é? Falta o treinador, Mariana. Treinador? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mas, sim. Mas treinadores que passaram no desporto, não. Eu punho a Oswaldo Ferreira. Olha. O Oswaldo Ferreira teve um problema, que era ele era incompatível com o Bruno Carvalho, por isso é que ele também nem teve grande hipótese. Um bom trabalho de recuperação do esporte. Não, sim. Meu Deus. E a equipa também era uma miséria. A equipa, a direção, a forma em que a equipa estava, sétimo lugar, estava em 12º lugar. começou a trabalhar, estava lá no back office a fazer. Sabes o que é um gajo da gestão do CTD vai depois entregar cartas? Não é? Tudo muito bom. Ele estava a abrir e depois foi jogar, foi treinar. É verdade, aquilo foi, aquilo mas foi a salvação do Sporting, atenção. Foi a salvação do Sporting. Então, aqui Vicente por... é Catantore. Vicente é Catantore. O Catantore não ganhou nada, esse é que é o problema. O Jozic foi grande treinador, o Sporting jogou quem? Muito. O Jozic. O Jozic também não ganhou nada, é verdade. É, no Sporting mas era um bom. Treinador do caraças sim. E vinha... É, Carlos Carvalhal, sim. O Sporting sim, jogava muito. Carlos Carvalhal também teve ali. Olha, Carlos Carvalhal é bom. Carlos Carvalhal é bom. Mas reparem bem que a maior parte dos jogadores que pusemos, alguns são da formação, para vermos o que nós às vezes tratamos mal dos da formação. 2, 3, 4 E há por acaso, há aqui um central que há bocado ia falar nele, depois não falamos, mas falaram aqui no chat e era o Oniel, que foi um central importante na altura, pouco falado, era um jogador importante e era bom. Era americano. É verdade. Mariana, então, quem é que estou a falar aqui do Otará na frente. O Otará já é só para eu e o João nos lembramos. Sim, o Otará. O famoso Otará que no Dragão, nas Antas, fitou a equipa toda do Porto e espetou-se por ali fora. Aquela famosa jogada. Eu às vezes acho, só aqui um desabafo, Guilherme, que nós somos mais ou menos da mesma idade. Eu às vezes acho que eles acham que nós vamos lembrar daquela época em 1981. Pois, eu sei que não, eu sei que não. Não, estás-nos a chamar velhos, isso não é verdade, não, nós somos jovens, não. Nós só temos experiência. Vocês têm 30 anos, nós também só temos 30 mais 15, também não é muito. Então diferença. Quem é que fica o treinador? É o Josualdo? O treinador fica o Josualdo, acho que sim, acho que é uma boa escolha do Guilherme. É uma boa escolha, porque jogou pouco tempo. Eu vou ser Carvalhal também, mas acho que o Josualdo... Não, o Josualdo é o mestre. Mas o Josualdo na altura em que ainda fumava esse Juventil, então depois deixou. Era o melhor treinador. Olha aí, Guilherme, espera lá. Deixa eu recapitular a equipa só para... Epá, então, espera. Bom, Boeck. Eu vou escrever, anda lá que eu vou escrever aqui. Boeck, vai devagar. Boeck, centrais, tens o Hugo e o Paulo Oliveira. Espera lá, Hugo, Paulo Oliveira, que eu depois passo aqui em baixo, sim. Laterais, tens os Gaio e o Paíto. Gaio e Paíto, também tínhamos falado do Pereirinha, não é? Mas isso é mais à frente, não é? Siga, certo. Continua. Depois temos o Custódio. O André Martins. André Martins, sim, André Martins, sim. Exatamente. O Pereirinha e o Scars. Pereirinha e o Charles, ou Scars, o Shears. O Fernarudo também era bom. O Fernarudo. O Saleiro. O Fernarudo era muito bom. Um metro quadrado. Treinador. Oh, Guilherme, eu tenho uma grande história com o Fernarudo, pá. Eu fui ao jogo da apresentação da época com o meu tio, e o meu tio adorou o Fernarudo. Disse, pá, isto é um jogador do caraças. E depois viu-se que o Fernarudo nunca mais jogou. Mas e o irmão também jogava futebol, não é? O irmão. Sim, mas o irmão era craque. O irmão jogava bem, na altura brincava-se muito, compramos o Fernarudo errado, não é? Porque também ficámos com o Assis, que é irmão do Ronaldinho, não é? Portanto, já temos experiência. Também é verdade, nós temos experiência em ficar com os irmãos errados. Olha, o Didier Lang também era outro que na pré-época, meu Deus... Será que o irmão do Barandas é melhor do que ele? Isso já não sei. Não sei. Estava a tentar, não faço assim. Agora não fui. Sei. Eu acho que não. Eu não sei se tem por acaso, se calhar não tem. Eu acho que não. Não tem. Não tem. Bem, um abraço para o Gabriel. Voltando aqui ao programa um bocadinho, Guilherme. Ah, o grande Gabriel Almeida, que está aqui no chat. É uma enciclopédia de Sporting. Este sim, desde 1900. Desde sempre, e vai ser o nosso convidado em breve, já falamos com ele. É uma grande enciclopédia, um grande amigo do Porto, um dos fundadores do Suado Norte. Sim, no, sabe tudo. Guilherme, no Porto. Sabe tudo. Se houvesse aí um designer nos comentários ou assim que metesse esta equipa em... Nós tratamos disso. Esta equipa éramos competitivos ou não? Acham que conseguimos na terceira divisão, se calhar? Com o Porto e o Benfica está a jogar, se calhar até fazíamos qualquer coisa. Ah, com o Josualdo, pelo menos era uma coisa, defendia bem a equipa. Defendia bem. O problema é se defendia bem, não sei se consegui bem. Olha o Paulo Oliveira e Gaio. Foi para marcar golos, eu estou aqui a ver. O problema era marcar golos, pá. É que o Salido. O Silva era capaz de marcar, o Salido já não tinha assim tanta certeza. Mas olha que o Gaio agora tem marcado alguns. Sim, mas é. Pá, eu acho que essa equipa, em cada jogador, estava a jogar com o máximo rendimento que já teve. Segundo lugar, sólido. Um dos melhores anos dele. Com o Paulo Oliveira. Sim. Paulo Oliveira, bom jogador ali. Paulo Oliveira, dos melhores anos dele, era titular hoje no Sporting. Ah, isso. Olha. Se o Neto é, se o Neto é titular, meu Deus, até... Olha, falando aqui em titularidades, Guilherme, o que é que tu tens achado do trabalho do Amorim? Ui, pergunta difícil esta. Não, eu gosto mais de avaliar os treinadores na... Eu gosto muito de observar as pessoas, não é? É das minhas coisas preferidas. E gosto mais de vê-los na flash interview do que na linha lateral. Eu acho sempre na linha lateral a mandar bujardas é fácil. Pá, e gosto muito de ouvir. Portanto, passa-me sempre... Ou seja, eu quando os ouço na conferência de imprensa, por exemplo, eu não era o maior adepto do Jesus porque acho que ele não falava muito bem. Não, a sério? Não, ele fala. Não, atenção. Ele no Brasil... ele nunca teve o problema da linguagem, aliás, ele no Brasil era visto como intelectual, dizem-me amigos brasileiros com que eu falo. Eu não acho que o Jesus seja um bronco, não acho nada disso. E atenção, não, eu não estava a falar da linguagem do Jesus enquanto, há umas caralhadas, não é nada disso. É mais a questão, para sei lá, aquelas coisas institucionais de estar a treinar o Sporting e diz que um dia vai treinar o Porto. Nunca, não gosto muito disso, ou seja, se virmos o Sporting um bocado como uma empresa... que não devemos ver, não é? Porque somos muito irracionais. É o conteúdo, não é? O conteúdo. Estás a falar do conteúdo e não da forma. Não. E o Amorim, nesse aspecto, é um gajo que eu gosto sempre de um... Seja um treinador, seja um contabilista, seja um farmacêutico, de alguém que tenha empatia e que se consiga rir de si próprio. E o Amorim parece-me o gajo certo nisso. É um gajo que tem fair play, que sabe rir. Uma coisa muito boa que o Sporting está a fazer agora e que dá para conhecer bastante. Para conhecer, vá lá. Não ficamos a saber o que é que eles comem, hein? Mas pronto, mas conhecemos alguma coisa, é o Inside Sporting. O Inside Sporting, é muito bom, muito bom. Está muito bem, já falamos aqui, está muito bom. Mas é engraçado, disseste uma coisa, Castro, que é o conteúdo e a forma. Nós devemos ser os únicos adeptos em Portugal de clubes que discutimos muito o conteúdo e a forma. Então, nos últimos anos, discutimos muito a questão do conteúdo e da forma. Eu acho que não há, eu não conheço nenhum adepto, amigo meu do Porto e Benfica, que discuta conteúdo e forma. É uma coisa engraçada. Dava aqui uma boa discussão um dia desse. Eu gosto da discussão, atenção, só estou a dizer outros não falam disso. Sim, eu adoro falar com sportingistas, mas gosto mais de falar com portistas e benfiquistas e discordar deles, mas discordar sem ser... Eu acho que nós precisamos, agora isto estou a ser politicamente correto se calhar, mas pá, às vezes custa-me um bocado, o Benfica vai jogar nas competições europeias e eu não torço pelo Benfica, é uma coisa que eu tenho tentado contrariar. Porque, apesar de tudo, eu acho que o futebol português precisa um bocado dessa mudança. Eu adoro a Fórmula 1. Aliás, eu estou a reconhecer a tua voz num podcast de Fórmula 1, sim, não é? É verdade. É um mexicano. És como o Olivier da Eurosport, que sabe, domina todos os esportes. É. Esta semana, sim, está a dar, estou a ver aqui na televisão. Está a ver o último jogo do dia. Pá, mas sim. A Fórmula 1 é o melhor exemplo disso, de esta semana, a semana passada o Hamilton acaba, a semana passada, duas semanas, acaba a corrida e vai beber do sapato do Ricardo. Esta semana o Vettel dá um props ao Hamilton depois de ele ter sido campeão do mundo e já tinha sido campeão quase. E eu acho que falta um bocado isso ao futebol. Tipo, nós, eu acho que o futebol português é um bocado refém disso, que é, nós temos esta bolha de ter um Pedro Guerra e um Manuel Serrão a mandar caralhadas num painel esportivo, em vez de termos, sei lá, jogadores... Já há alguns, mas há poucos e também são muitas vezes acabam por ir nessa bola de neve. Mas termos jogadores, temos os intervenientes a falarem sobre o assunto, temos jogadores tipo a mandarem. Porque é que um jogador, quando vai a uma flash interview, diz sempre: temos que levantar a cabeça. A culpa não é só dos jogadores, a culpa é mesmo das instituições. Eu tive no podcast do Francisco Geraldes, que foi. Mas é o único que aceita vir quase e depois às vezes, se calhar, é um bocado prejudicado na carreira dele para às vezes falar demasiado também. Não só por isso, se calhar por algumas opções que tomou, mas muitos jogadores não querem falar porque estão nessa jaula ainda não podes dizer isto, não podes dizer aquilo. E fazia falta ao desporto tu teres. Por exemplo, a Fórmula 1 faz isso muito bem, tens um podcast de Fórmula 1, aquele muito conhecido, Beyond the Grid. Onde vão os pilotos. Mas esse é mesmo patrocinado pela Fórmula 1, que é uma coisa que ajuda logo de si. Aqui não, aqui é impossível. E tu aqui agora tocaste num ponto importante, porque repara, nós fazemos o Sporting 160, vai fazer 4 anos, dia 7 de dezembro já, portanto daqui a 15 dias, 3 semanas, e estamos no programa 209. E houve alturas aqui que o Sporting permitia vir tudo e mais alguma coisa, porque se calhar não se vivia tempos como se viveram aqui há uns tempos, em que nós criticávamos de outra forma, porque achamos que devemos criticar quando temos que criticar e fazemos-lo bem, e hoje em dia é completamente impossível. O Sporting não deixa vir aqui ninguém relacionado com o Sporting. E recentemente aconteceu até uma história muito triste, porque o nosso parceiro e irmão Sporting 160 inglês, que é feito por um conjunto de adeptos sportinguistas americanos, que são malucos do Canadá e malta que vive o Sporting lá fora com muito mais... É difícil estar lá fora. Nós aqui já vivemos desta forma, quanto mais aqueles que estão lá fora que estão longe do clube. E eles iam convidaram e ele aceitou o Travante Williams do Basket, que ia ser um programa do caraças. Pá, e à última da hora o Travante teve que desmarcar porque o Sporting não permitiu, a comunicação não permitiu, só por ser o Sporting 170, porque neste momento não somos um meio bem visto pelos vistos e as coisas não caem assim tão bem. E isso é terrível porque assim, parecemos todos Tito Arantes Fontes, a escrever com muitos pontos de exclamação e a escrever aquelas bujardas ridículas no Jornal do Sporting, isso não leva a nada. O que nós queremos ouvir é o que tu acabaste de dizer, nós queremos ouvir o jogador a dizer o que acha, um bocadinho a falar da história de vida. Os melhores programas que nós tivemos aqui este ano e nos últimos tempos foi quando o Castro começou aí numa luta desenfreada de scouting e trouxe cá 5 ou 6 campeões do Sporting Jardel, Nacional. O André Cruz, o Jardel, o Edmilson, o Quiroga... Pá, esses programas a malta fica maluca, porque são histórias incríveis e é o que nós queremos ouvir um bocadinho. Mas sim, forte. Só para pegar aqui, voltando à Fórmula 1, que eu tenho, lá está, eu gosto do desporto porque sinto mesmo que a indústria em si funciona bem, e não só a indústria, mas também os intervenientes. Por exemplo, há 2 semanas, o Lando Norris disse mal do Hamilton. Do Stroll. Dos dois, exatamente. E depois... fez um statement a pedir desculpa. Eu não me lembro de ver um interveniente. Não acontece. Impossível. Não acontece. Parte do desporto, que é esta coisa de esconder os árbitros, eles não poderem falar depois dos jogos, a culpa não é dos árbitros. Os árbitros não podem falar, os jogadores não podem falar. Claro, é verdade. Que isto passa pública. O que é que nós adoramos falar uns sobre os outros, não é? Nós aprendemos, nós temos que falar sobre os outros. Se os jogadores e os intervenientes não podem falar, então vamos ter que ir buscar os médicos, os advogados que são do Sporting, que são os únicos que dão a cara para fazer sobre isso. Portanto, eu acho que o grande, e isto até se está a fazer bem. Por exemplo, eu noto, em termos da seleção, até agora fiquei sem luz aqui, interessante, fiquei sem bateria, outra coisa. Na seleção, por exemplo, eu noto que se está a fazer um caminho mais certo. Nós antes íamos a seleção a estagiar em Óbidos, numa longe de tudo. Agora há uma cidade do futebol, há sempre um conceito à volta da seleção, e isso que a seleção está a fazer bem, acho que depois não está a transportar para o futebol português mesmo. Parece que são 2 entidades independentes e que acho que se ganhava muito em termos de tudo. Atenção, e claro que há muitas coisas por fazer também na seleção, mas acho que tudo isto merecia alguma mudança no futebol. Guilherme, mas deixa-me só dizer-te uma coisa. Nós, por exemplo, já tivemos aqui o Max, o guarda-redes, Sporting. Okay? Já tivemos aqui o Max e foi um grande programa. Portanto, não se perdeu nada. Se quiseres ouvir, podes ouvir. Aliás, o Sporting não perdeu nada. Pelo contrário, dos programas mais ouvidos de sempre. Sempre. Não entramos e ele contou histórias da vida dele incríveis mesmo. Incríveis. Portanto, os jogadores até têm a ganhar com isto. Porque, e os jogadores sabem, eu acho que os jogadores no fundo sabem, não podem, é o clube mesmo que não deixa, os clubes, estamos aqui a falar de Sporting, mas podia ser de outros clubes que é igual. Mas os jogadores sabem que existe, que é muito importante às vezes explicarem porque é que, por exemplo, o jogador não deu naquela época. Se calhar o jogador tem um problema pessoal que nós não sabíamos, e o jogador vem aqui ao programa e conta: olha, tive um problema pessoal naquela época, fiquei mais afetado, não fiquei mais afetado. E isso é muito importante, é o lado humano, porque as pessoas têm que perceber o lado humano dos jogadores. E só nestes programas, porque nos programas controlados pela Sporting TV ou nos jornais, é como tu dizes, as perguntas são sempre as mesmas, tipo, o que é que acha disto? Quais são as hipóteses de ser campeão? Qual foi o seu jogador preferido? Pá, falta uma conversa mais humana com os intervenientes. Claro. Os intervenientes é que são as estrelas, não somos nós, não são os médicos, não são os enfermeiros, não são os advogados que são adeptos de Sporting, é os jogadores. E quando trouxemos o Max, trouxemos o Ruesga, repara. O Girão. Imagina os ilustres que tivemos aqui, não é? O Pedro Gil, o Gilberto Borges. Imagina. Portanto, tudo que foi campeão das modalidades e as maiores estrelas das modalidades, portanto, o handball, o Ruesga, o Girão no hockey, o Pedro Gil no hockey, o João Matos no futsal. Portanto, João, desculpa aqui. Só interromper, dizer uma coisa. E em 209 programas nunca houve um problema com nenhum dos convidados. Nunca falamos de nenhum tema que eles não quisessem. Exato, ainda não acabou. Exato, vou reformular. Em 208 programas nunca houve problemas até hoje. E isso é que me deixa um bocado triste. Porque pensar-se que alguma vez nós iríamos convidar um jogador ou um treinador ou um dirigente para falar mal e para tentar falar mal com ele, para falar mal do dirigente. Não, para isso estamos cá nós. Claro. Deixa-me dizer que eles estão tão à vontade. Quando tivemos cá o Iordanobel, ele até foi fazer uma mijinha ao quarto de banho, isso ouviu, fazer a mijinha em direto. Portanto, é o programa mais épico de sempre. Mas é estranho, ou seja, tipo, estas coisas, tipo, os jogadores, nós sentimos mesmo que no futebol os jogadores não podem ser vulneráveis, não podem, tipo, há uma robotização do jogador de futebol, de tem que, pá, tipo, a perseguição que se faz por causa das horas a que eles se deitam, tudo. E eles também podem ser vulneráveis, não é? Tipo, eu acho que o desporto, ou seja, nós vemos o Norris na estou a ir outra vez à Fórmula 1. Sim. A fazerem aqueles streams com, a jogar online, a mandarem caralhadas uns aos outros, a gozarem com a própria equipa. A Mercedes ainda ontem mandou um tweet, do Hamilton com uma capa encarnada a dizer, olhem, cuidado que ele vai para a Ferrari. Dois rivais, o que seria o Benfica e o Sporting fazerem isto, não é? E eu acho que era bom para a indústria. Eu lembro-me há muitos anos, o Sporting fez uma troca com o Porto, que foi o Clayton veio para o Sporting e para o Porto foi o Ricardo Fernandes, era assim que ele se chamava? Não. Sim, Ricardo Fernandes, é. Ricardo Fernandes. Mas tens uma troca mais célebre, que foi o Rui Jorge. O Rui Jorge para cá e para eles, e o Bino foi para eles. Sim, mas... Não, o Bino e o Rui Jorge vieram para o Sporting. Não, o Bino para o Sporting. Lá foi o Peixe. Foi o Peixe. Exato. Sim. Eu estou a falar de uma troca, mas eu fui buscar propositadamente uma troca que não foi assim muito mediática, mas eu lembro-me de ir ao estádio e o Clayton, quando era assobiado pelos adeptos do Porto, o Clayton, pá... Nunca mexeu na bola, quase. O Ricardo Fernandes era a subir pelos do Sporting, ou seja, que ódio é que é. E depois olhamos para a Itália e vemos o Ibrahimovic, que já jogou em todas as equipas italianas, vemos o Pirlo também andou de um lado para o outro, e isso não é melhor. E a Itália não é nenhum exemplo de campeonato. Mas eu acho que a Inglaterra nisso é muito mais... Sim, a Inglaterra, por exemplo, aí respeita muito mais o futebol, aí não tem problema nenhum em receber, basta ver quando o Ronaldo foi com a camisola do Real Madrid ao Old Trafford e como é que ele foi recebido, até pelo speaker, aqueles primeiros minutos, e até pelo público, ou quando vão outros clubes e a forma como... Aí nós aqui temos alguma dificuldade, e isso que estavas a dizer é muito importante, que falta-nos aqui um bocadinho de desportivismo. Mas aí é que é de cultura desportiva, porque as pessoas têm muito cultura de clube e muito cultura dos três grandes, mas falta um bocadinho de desportivismo, sem dúvida. Mas eu acho aqui um bocado. Ou seja, eu acho que não é, isto não acontece por falta de desportivismo. Eu acho que a falta de desportivismo é que vem disto. Ou seja, as instituições é que têm que dar o exemplo. Portanto, exatamente. Se o Clayton e o Ricardo Fernandes não trocam mais vezes, não há mais exemplos destes. Claro que vai haver fosso, e cada vez que se vê um adepto à porta do Estádio da Luz ou à porta do Sporting, ou ao contrário, podem levar uma chinada, não é? E, portanto, ou seja, se houver mais exemplos destes, se houver mais estas trocas e isso, acho que é bom para o futebol, em vez de termos... Guilherme, está aqui o Ricardo Canas está a dizer, e bem, nós somos um bocado latinos, porque também não vê as trocas entre o Real Madrid e o Barcelona, portanto, nós latinos fervemos um bocadinho mais do que os ingleses. Tu vês mais isso em Inglaterra, Alemanha, olha a Alemanha, do Borussia Dortmund para o Bayern Munique, quantos jogadores é que já foram, não é? Olha o Lewandowski, o Marco Reus, o Götze. Cá é muito difícil. Imagina, olha, lembras-te do Figo? Lembras-te do Figo quando saiu do Barcelona para o Real Madrid? Pronto. A cabeça de leitão, não é? No, para tirar, não é? Pois, é verdade, sim. A questão é que eu também acho que colocam os jogadores num pedestal tal, numa distância tal de todos os adeptos, e voltando aqui um bocadinho atrás na conversa, colocam os jogadores num pedestal de tal distância que também não permite aos adeptos aproximar-se. E acho que é este secretismo que a Liga faz e que os árbitros fazem e que não podem falar e que não podem ir, não podem dizer, não podem fazer, não sei o quê, que causa aqui um maior, não digo afastamento, mas digo um maior distanciamento de toda a situação do desportivismo. Por isso é que estes conteúdos, tipo o Inside Sporting, são bons, é isso, é perceber que os jogadores, tipo, são acessíveis, ou seja, nós podemos ouvir o que o treinador está a dizer, lá está, tipo, o Bruno Fernandes também vai ao supermercado comprar chip e cal, é um gajo normal. Portanto, e papel higiênico, não é? Que saiu na capa do... Não saiu da capa, mas foi nas primeiras páginas lá do Daily Mirror, uma coisa assim de género. Portanto, como se o homem não pudesse comprar papel higiênico, ele não vai à casa de banho. Se pensarmos, tipo, medidas que vocês punham no futebol para isto se tornar... Para o desporto melhorar. Eu vou-vos dizer uma medida que acho que, tipo, quase todos os esportes têm e que só o futebol é que ainda não tem, que é desconto de tempo... A meio da primeira parte e outra a meio da segunda, cada equipa tem um desconto de tempo e podes ouvir o treinador. Mais importante era ouvir os árbitros. E ouvir os árbitros, já agora como fazem alguns, olha, como fazem no rugby, nos esportes americanos, ouvir as decisões mais, pelo menos as controvérsias e as idas ao VAR. Era muito interessante. E obrigar também os árbitros no final, a flash interview, por exemplo, ter por exemplo, era o jogador, o treinador e o árbitro do encontro. O árbitro. Ali a falar, por exemplo, ali a falar um bocadinho. Até no intervalo eles falam, à saída do campo, até os jogadores entrevistam no intervalo. Sim, até aquela liberdade que já aconteceu aqui em Portugal. Tu antigamente tinhas os repórteres de pista com muito mais liberdade e que poderiam, claro, aliás, no claro. Dragão, até no antigo, nas Antas, até tinham liberdade a mais, que até foram atrás dele num célebre Porto Famalicão que o Porto perdeu e que lhe foram tentar bater e acertar no pelo e tiveram liberdade a mais. Mas é uma reportagem muito célebre. Eu vou procurar esse vídeo de YouTube. Para passá-lo aqui em direto, mas tenho que ver. Vou procurar. Mas deixa-me fazer uma pergunta ao Mariano. Eu estou aqui muito reivindicado. Tipo, sou o sindicato do futebol. Muito bom. Eu acho muito bem. Eu acho não, não, não era para eu vir e o meu manager vai dizer que eu estou a ser. Não, mas... aliás, deixa-me falar, deixa-me pôr aqui tudo a pratos limpos, porque nós conseguimos aqui a contratação do Guilherme e não tivemos que pagar aos Jorge Mendes, o que é sempre uma boa novidade. Deixa-me só fazer uma pergunta aqui ao Guilherme, que é, para não me esquecer da pergunta, que é, destes jogadores todos do Sporting desta época, qual é o teu preferido? Opa, isso neste momento parece uma resposta fácil. Tendo em conta as exibições recentes, estou a gostar muito do Pedro Gonçalves. Agora tenho que pensar, sim, mas isso é a resposta mais óbvia, não é? Pois é. Tu gostas de ser diferente, vê lá. Pois é, eu gosto muito, sim, eu gosto de me sentir especial, deixa-me cá pensar. Sim, mas também não. Enquanto pena, deixa-me. Eu já tenho aqui o vídeo, vocês vão se rir porque este vídeo é fantástico. E Lori? Eu vou partilhar este vídeo. Claro. E Lori, nós estamos a tentar vender o Lori, mas não está fácil. Ter jogadores preferidos é muito engraçado. Eu uma vez lembro-me de ver no estádio um gajo com uma camisola do Mário Sérgio. E eu fiquei a pensar, o que é mais provável? É aquela camisola ser do lateral direito Mário Sérgio ou o gajo chamar-se Mário Sérgio? Não há grande. Não é o jogador preferido de ninguém. Não, tirando obviamente dos pais, não é? Pode ser os deixem-me fazer o contexto só deste vídeo, porque eu fui revê-lo agora e ainda é melhor do que o que eu pensava, já nem me lembrava desta parte. O Porto tinha acabado de perder contra o Famalicão em 1993, nas Antas, numa exibição absolutamente inacreditável. O Porto faz para aí 50 remates, o Famalicão vai perder lá para aí uma vez e marca um golo. E no final, reparem que já está a passar o genérico da RTP, este jogo deve ter passado para a RTP1, e agora... Estava na RTP, Pedro, não havia mais nada. 93. Para a história fica mesmo este está resultado. Está a dar o genérico, si, e agora reparem ali... Uma boa semana de trabalho, boa noite. Calma, uma boa semana de trabalho, aí está ele, o famoso adepto. Agora vai acertar ali o passo ao repórter de fotografia. E vai ele. Toma lá, uma cabeçada e tudo, pai, isto é... Mais de uma dezena de jornalistas foram intimidados ou... Isto era o Porto dos anos 90. Mais de uma dezena de jornalistas intimidados. Portanto, só para recordar. Não vai me esquecer. O apitorado não deu em nada, mas ele existia. Só para saber. Olha, voltando aqui às medidas. Guilherme, tu sugeriste uma. Deixa-me eu perguntar-te. O que é que tu achas sobre a tal questão do, não só de, não é da contabilização dos minutos perdidos, é do tempo útil jogado em campo? Ah, olha, eu acho que o futebol devia aprender muito com o futsal nesse aspecto. Eu acho que o correto, mas agora o jogo tinha que ser mais curto, não é? Claro, certo. Exatamente, senão não aguentava, é verdade. Tínhamos que diminuir para ir para 70 minutos. Mas como é que nós ainda estamos com o cronómetro manhoso, pá? 90 minutos, já tem que ser, pá, isso tem que ser para ontem. É, a FIFA é muito conservadora nessas mudanças. Eu acho que acabavam os gajos agarrados à rótula. O problema é que depois não podíamos marcar golos aos 96, não é? Mas eu acho que nós não somos, nem somos os que marcamos mais nessa altura. Pois não. Acabava-se para alguns. Acabava-se para alguns. Acabava-se para alguns. Acho que isso era uma bondida, sim. Era, eu também acho que era uma excelente medida. Deixa-me, estamos aqui a falar de futebol e sei que a Mariana depois quer fazer o gancho para as modalidades e eu sim, vou aproveitar para fazer o gancho. Oh, Guilherme, e qual, tirando futebol, qual é a tua modalidade preferida? Já visto que o Sporting é o clube mais eclético de Portugal, quiçá do mundo, a parte do Barcelona, portanto, qual é a tua modalidade que consegues ver depois de futebol? Tirando a Fórmula 1, que ainda não temos, mas vamos ter, estamos a tratar disso. É só uma questão de ser presidente, isso acontece. Exatamente, exatamente. Epá, eu joguei futsal federado, portanto gosto muito de futsal e acho que cheguei a ir ao Paz e Amizade na altura, agora já não. Sim. E epá, ver sim, futsal. Epá, curtia com o Sporting, investi sempre em pádel, que eu jogo pádel e surf também, porque não? São os esportes que eu faço. Surf temos, atenção. Temos pouco. Temos o feminino que até ganhou qualquer coisa, mas nunca passa quase nada, é uma miséria. Nunca dão nada. E o pádel também não chegamos a ser apresentado qualquer coisa. Eu acho que sim. Eu tenho a ideia que também temos paintball, por isso se calhar até temos pádel. Atenção que existe, eu tenho a impressão que o Sporting foi campeão nacional de pádel. De pádel, exatamente. Não sei. Tens que descobrir isso. Em 2017 o Sporting foi campeão nacional de pádel. Pois é, Guilherme, estás a passar ao lado de uma grande carreira. Caso não te saiba, é verdade. A equipa de pádel do Sporting sagrou-se este fim de semana campeão nacional de clubes da modalidade, numa prova que decorreu nas instalações do Sport Clube do Porto, 2017. Mas lá está, é daquelas coisas... Aqui no Porto é onde eu jogo. Sim, exatamente. Fala-se muito pouco. Eu punha também o golfe, agora como ando a jogar, é importante. Temos da mesma forma que apoiamos para aí um jogador, o João Costa, no tiro de carabina e pistola a dar comprimido, mas depois quase que não passa. Que desportos é que nós neste momento temos nas modalidades? Que estamos fortes? Qual? Né? Que desportos é que fazem neste momento? Nós estamos fortes em todos, nas modalidades estamos em todas. Estamos em primeiro lugar em todas, não quer dizer, este ano estamos em todas. Deixa-me só aproveitar esta dica do Guilherme. Para chamar então aqui à recepção, entre aspas, o Tiago Botelho com... Aí já é para ir ao Tiago, então vamos para lá, resumo. Maria. Exato. Não podes fazer o tempo para amanhã, por exemplo. O surf ainda está bem considerado, porque o surf ainda aparece bastante atualizado. O Sporting tem sempre um problema com a atualização das modalidades no site, mas o surf ainda está ali com a formação. Eu acho que essa frase é muito complexa. Eu ficava assim, o Sporting ainda tem problemas com o site, ponto. Não, sim, também. E olha, sim, que nesse aspecto, a anterior direção ainda tentou lançar aqui uma coisa diferente e a coisa até correu melhor, mas precisávamos rapidamente deixar este site de 1997 e passar por uma coisa um bocadinho mais recente, talvez 2010 já era, não era só... Agora temos que observar. Uma coisa que... seja para bater, o que é que estavam a falar do site, a coisa que vos irrita, o que mais... irrita não ter aplicação móvel, mas isso é um defeito da área profissional, mas uma das piores coisas, é uma das falhas é uma falha que, enfim, eu já nem sei o que dizer disso, porque é uma coisa tão básica que qualquer grande clube, como nós somos um grande clube, tem, e faz todo o sentido numa estratégia hoje normalíssima de digital, de marketing, seja aquilo que for, quiserem olhar de comercial, que eu acho que é inaceitável, sinceramente. É. Para mim é uma das coisas que mais me irrita no Sporting é serem os mesmos dinossauros a falar nas televisões e na rádio e nos jornais, os mesmos pessoas que mantêm o clube num avanço e com as mesmas opiniões de 1900 e carqueja. Para mim é o que mais me irrita, essas pessoas ainda terem voz ativa. Assim. Mas aí o clube às vezes pode não conseguir, não é? Conforme. Há casos que consegue controlar, há outros que não consegue. Sabe-se que a maior parte das vezes até consegue uma chamadazinha para o diretor de programas do canal e a coisa se calhar faz. Não é? Já sabemos como é que estas coisas funcionam. Mas há uma coisa também que irrita, que é entrar descalço no estádio. Também. É uma coisa que aconteceu em 2020 e 2019, é uma novidade. Isso é uma novidade. Ou deixar os cartões cá fora? Eu do estádio tenho uma data delas. Olha, começa logo pelo Bottas. Não, mas o Bottas é só porque o Bottas faz uma coisa. Coitado, o Bottas, epá, eu às vezes até tenho pena dele, que há um boicote das claques, que ele quando diz e o Sporting é o nosso, e as claques não dizem nada, até é chato aquilo. A diferente entoação que ele dá às substituições. Quando é o Sporting, substituição na equipa do Sporting. Depois, quando é nos outros, se estão aqui para dizer tanto, sai com o nome. Essas letras pequeninas dos contratos do banco, aquilo é. Ah, isto nos tempos de compensação, que é quando o tempo de compensação é pouco, diz tempo de compensação, um minuto. É um speaker com opinião. É um speaker com opinião. É um speaker com opinião. Só Guilherme, só falta ele contestar as substituições de Ruben Amorim. O Plata? Vai entrar o Plata? Olha, porquê? Giro, é. Vamos passar o áudio das modalidades, é isso? Olha, vamos saber aqui em que ponto é que estão então as modalidades. Vamos ao resumo da semana. O Tiago Teixeira. Exatamente, 7 minutos e 20 segundos e vamos a isto. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite também a todos os ouvintes do Sporting 160. O handball disputou a 9ª jornada do Campeonato Nacional a meio da semana. Recebemos no pavilhão João Rocha a São Joanense e vencemos por 36-22. Um jogo sem grande história. A prima divisionária São Joanense teve cerca de 10 minutos sem marcar qualquer gol, mas acabou por se manter ali sempre próximo nos 4 golos o restante da primeira parte num jogo mediano de handball. Na segunda parte, o Sporting entrou a todo o gás, acelerou e até deu para dar minutos aos jovens Nilton Melo e António Machado, que até acabou por fazer 2 golos. No fim de semana ia-se disputar a 10ª jornada do Campeonato Nacional, aliás, disputou-se durante 4 minutos, o jogo foi cancelado ao fim deste tempo devido às más condições do pavilhão, apresentava-se muito escorregadio, e o resultado era 0-0 na altura. O jogo irá ser disputado na terça-feira porque o jogo frente ao Fuchs Berlim foi adiado por causa de Covid na equipa alemã. O basquetebol disputou ao meio da semana a 5ª jornada, fomos até Coimbra vencer a Académica por 91-58, mais uma goleada aplicada pelo Sporting, mas desta vez não foi um jogo bonito de se ver em termos ofensivos. A Académica foi muito pressionante durante todo o jogo, e o Sporting foi sempre um bocado atrapalhado no seu ataque. O Sporting mais uma vez a ganhar o seu jogo através da sua defesa asfixiante, uma imagem de marca, de tal forma que a Académica teve apenas um jogador acima dos 2 dígitos e o mesmo fez 14 pontos. Travando Fields, Elissori e Jalanerra fizeram todos acima de 16 pontos, no jogo onde fizemos 14 roubos de bola e obrigámos a equipa adversária a fazer 25 turnovers. No fim de semana fomos até ao Barreiro disputar a 7ª jornada, vencemos o Barreirense por 103-77. Perante um Barreirense pouco pressionante, o Sporting fez uma grande primeira parte onde marcou 56 pontos, jogou ao seu belo prazer e teve sempre muita facilidade em encontrar o homem livre para lançar. A segunda metade, o Barreirense entrou mais pressionante, causou algumas dificuldades, mas nada que assustasse. Destaque para o excelente quarto período realizado pelo Patinho Feio e Cláudio Fonseca e para os habituais Travante e Fields, que apenas jogaram cerca de 20 minutos em mais um jogo onde marcámos mais de 100 pontos. No futebol feminino, a 7ª jornada, jogo grande, na tapadinha o Sporting foi até ao campo do Benfica vencer por 3-0, com a Inês Pereira na baliza, Meister e Marchão nas laterais, André Jacinto nomeou ali um ataque muito móvel, o Sporting fez uma grande exibição. Outro trio do meio-campo, constituído por André, Tatiana e Fátima, juntava-se muitas vezes a Ana Capeta, que baixava para ajudar na pressão e deixava muitas vezes as centrais do Benfica sem qualquer referência para marcar. Raquel Fernandes aproveitava o espaço para as suas diagonais, Ana Borges explorava muito bem a sua velocidade no flanco direito. O Benfica, fruto desta pressão, não conseguia jogar de forma consistente, tentava sempre explorar as costas da defesa através de passos mais verticais. O Sporting sempre muito consistente em termos defensivos, de tal forma que a principal ocasião do Benfica para marcar foi só aos 93 minutos. Enorme exibição coletiva, com destaque claro para o Vendaval Capeta, 2 golos fabulosos, o segundo a lembrar um que Bruno Fernandes fez também contra o Benfica, numa vitória do futebol feminino merecidíssima e sem espinhas. O futsal feminino disputou a 4ª jornada, recebemos no pavilhão João Rocha a equipa da Venda da Luísa e vencemos por 7-1, primeira vitória da temporada, frente a uma das piores equipas da Liga, um jogo feito em crescendo, onde acabámos com uma goleada gorda, um bis de Carolina Pedreira e o resto dos golos bem distribuídos pela restante equipa, neste caso Ana Alves, a Cláudia Dias, a Débora Venâncio, a Sara Tavares e a Inês Lima. O futsal feminino foi até Guimarães, futsal masculino, peço desculpa, foi até Guimarães vencer o Candoso por 6-1, na 8ª jornada do Campeonato Nacional. Sem o Guita ainda de fora por lesão, Gonçalo Portugal foi tido mal na baliza e o Rocha começou no lugar do habitual Cardinal. Terceiro jogo seguido em que o Sporting começa a perder e este, tal como os outros, só não terminou com outros números, com falhados. Boa exibição por parte do Sporting, com uma boa circulação de bola, ou seja, jogar em 4-0 ou 3-1, embora um jogo menos seguro em termos defensivos, pois o Candoso teve também várias oportunidades, sobretudo na primeira parte. Destaque para a boa exibição de Cardinal, embora 2 gols tenham sido bola parada, e para Gonçalo Portugal, sempre muito seguro entre os postos, e os gols foram o hat-trick de Cardinal e o gol de Tainan, Merlin e Cavinato. O hóquei feminino teve jornada dupla, a meio da semana veio até Massamá vencer a Stuart Carvalhais por 9-1, numa visita a um pavilhão bem conhecido de muitas atletas, e uma vitória sem espinhas, goleada, com o hat-trick de Canadana Carina Ferreira, bis da Adriana Costa, gols das gêmeas Rita e Ruto Lopes, Inês Florencio e da inevitável Sofia Moncóvio. No fim de semana, fomos até Vila Franca de Xira, vencemos o Vila Franquense por 6-3, uma vitória menos dilatada do que o que se esperava, o Vila Franquense apresentou uma boa réplica e o Sporting pecou muito na finalização O jogo acabou mesmo de estar empatado a uma bola durante a primeira parte. Felizmente, o nosso volume ofensivo foi suficiente para acabarmos com um resultado seguro. Bisto Sofia Moncóvio, Rita Lopes e gols da Ruth Lopes e da Ana Catarina Ferreira. São sempre as mesmas. O hóquei masculino estragou aqui um bocado a coisa. A nona jornada fomos até Viana e empataram uma bola frente ao Juventude de Viana. O hóquei acabou por estragar um fim de semana que podia ser perfeito, com um empate algo comprometedor. O ataque nunca se conseguiu libertar das amarras defensivas que o Viana colocou e o Jurão voltou a fazer uma enorme exibição perante quase tudo que era bola corrida e parada. Estivemos duas vezes em situações de underplay, com a jogar com menos um, mas conseguimos sempre aguentar o forte. E ainda não tivemos uma oportunidade para marcar num livre direto do Romero, já dentro do último minuto, mas o remate nem à baliza foi. Exibição fraca e que nos custou a liderança isolada, mesmo tendo menos um jogo. O voleibol feminino ia disputar também um jogo frente ao Benfica, a 10ª jornada, mas o jogo foi adiado, e no domingo jogou frente ao Clube K, a 11ª jornada, no pavilhão João Roça. Vencemos por 3-1, os parciais 25-22, 22-25, 25-16 e 25-18. Um jogo às 9 da manhã de domingo, depois de 14 dias confinadas em casa e tendo realizado apenas 2 treinos, as jogadoras fizeram uma grande partida frente a uma difícil equipa do Clube K. Destaques claros para a Bruninha, de longe a nossa melhor pontuadora do encontro, a Panacote, que esteve sempre muito bem na leitura do jogo e na distribuição, e para a central Aline Tim, que mesmo colocada à entrada da rede por engano, acaba por ser importantíssima no terceiro set. O voleibol masculino disputou ao meio da semana a segunda mão das 16 aves da Taça CF Challenge. Fomos até a Alemanha perder frente aos Gais Angrizo por 3-2, com os parciais 25-22, 21-25, 22-25, 25-18 e 15-12. Três primeiros sets muito equilibrados, com as equipas irem igualadas até aos 15, 18 pontos. O Sporting muito inconstante no seu serviço, não conseguia criar grandes dificuldades na recepção aos alemães e com isso sofreu o nosso bloco e defesa. Em sentido contrário, os alemães tinham uma estratégia bem definida, com o serviço a retirar os nossos centrais do jogo e a marcar muito bem PV. Resultou no primeiro set, mas no segundo e no terceiro já não. O Sporting ganha os dois sets necessários para passar a eliminatória e depois perde o jogo. É um clássico. E eu, sinceramente, nunca vou conseguir entender estas derrotas. O jogo frente ao Vôlei Clube de Viana no sábado foi adiado devido a caso de Covid na equipa de Viana do Castelo. E no domingo disputámos a primeira jornada em atraso, recebemos o Castelo da Maia e vencemos por 3-0 com os parciais 25-17, 25-20 e 25-13. Mais 3 pontos num jogo sem qualquer história. Bruno Alves lesionou-se no primeiro set e teve a oportunidade de assistir no banco a um autêntico masterclass dado pelo Miguel Maia. Colocou inúmeras vezes os seus colegas em situações de 1 contra 1 e 1 contra 0. Sporting esteve QB na sua recepção, seguro no bloco, e quando o serviço entra fica muito difícil para os adversários. Boas exibições do Maia, PV e Alu Sanches. Destaque para um bloco pontuante feito com a cara do Vitor Hugo, algo que curiosamente Aline Tim também fez uma hora antes no jogo feminino. E para finalizar, melhor do que ganhar uma vez ao Benfica é ganhar duas vezes ao Benfica na mesma manhã, e por isso o destaque final vai para a vitória do rugby feminino, que venceu o Benfica por 7-0 e nos colocou todos no sábado de manhã a cantar a música "De manhã começa o dia". Pois é, isso mesmo. Vocês já sabem o resto. É tudo poderoso. E nunca consegues acabar com o áudio a 100% do... Saudações lindas. Isto é muito perigoso, malta. Isto é mesmo. Pedro, não te estamos a conseguir ouvir. Estavas em mute, Pedro. Estás em mute. Já vi. Exato. Eu estava a dizer que é a segunda vez que acontece isto e eu não faço nada. O vídeo vai, o áudio vai até aos 7 minutos e 17 neste caso, e a 3 segundos do fim corta a palavra mais importante do Tigas, que ele fazia é sempre. O Tigas alto e aquela claro. Coisa. E pá, não sei o que é que se passa, vou ter que arranjar aqui uma forma. O Guilherme estava a dizer que isto é perigoso. É porque eu não percebi se é filmado ou não, e de repente que é perigoso? Não sabia se podia estar de roupão ou não já. Podes, à vontade, meu. Olha, a semana passada vim de fato. Eu não fiz, mas isto agora vai, já acabou? Ou como é não, que é? Não, ainda não acabou. Não acabou, isto está em direto. Para respirar. Vamos às últimas perguntas. É só para descansar. Não, claro. Agora vamos para o final. Sim, agora é o final. Sim, eu posso fazer uma pergunta ao Guilherme, que é no último título do Sporting, como é que tu festejaste? Porque nós, os mais velhos, que festejamos mais títulos e temos mais algumas lembranças, percebemos que para as gerações mais novas é fundamental, não é? Eu sou pai de duas crianças e eu quero muito que eles vejam o Sporting a ser campeão e, portanto, está difícil, não é? Apesar de serem pequenas. Mas tu também só viste provavelmente um título, ou que te lembras, pai, um ou dois, não sei, se calhar só um. Como é que tu festejaste? Dois. E como é que te vês a festejar o próximo? Opa, eu era muito miúdo, pá. Pois, lá está. Mas lembro-me, eu lembro, opa, a maior recordação que eu tenho, vocês acreditam que é, eu lembro do Sporting ganhar 4-0 ao Salgueiros. Certo. Lembro-me disto. E a única recordação que eu tenho desse jogo, aliás, tenho duas recordações, é pessoas a ver o jogo nos prédios, alugava varandas para as pessoas verem os prédios, lembro-me disso. Eu morava a 5 minutos daí, eu sei, sei, perfeitamente. A sério? Sim, morava a 5 minutos. Eu fui a correr ao estádio depois do jogo acabar. Pronto, e lembro-me do Schmeichel a dar um pontapé de bicicleta. É a famosa jogada do Schmeichel durante o jogo, é isso, é incrível. Já estávamos a ganhar para 3-0, acho eu, ainda faltava o quarto. E ele faz aquele famoso pontapé de escorpião de que o Higuita tornou célebre. É espetacular esse momento. Lembro-me disso. E é um grande momento. Não tinha autonomia sequer para me deslocar ao arquivo, nem nada. Não. Agora, o que eu fiz foi vingar-me no título da Seleção Nacional. Mas olha, há bocado falaste de esportivismo, e eu já falei disso aqui, e o João também viveu esse momento. Sabes, quando o Porto foi campeão em 86-87, campeão europeu, na altura não se vivia aos tempos que se viviam agora, havia muita gente de outros clubes a festejar, e eu fui para a Avenida dos Aliados com uma bandeira de Sporting festejar esse título. Um grande bandeirão que tenho aqui em casa, está aqui o bandeirão. Isso é fixe. Com os meus avós e com o meu padrinho e o meu avô, que é o... E fui com os meus pais, que são benfiquistas, e fomos, porque lembro perfeitamente que foi tipo, pá, foi quase como um São João, uma coisa assim. Sim, um feito enorme. Tempos que eu lembro perfeitamente, na altura, de se perceber que era um feito importante para o futebol português. Aquela história de que há bocado falaste, do feito, e lembro perfeitamente a ver benfiquistas. Eu faço um podcast também com outros dois amigos, um do Porto e o do Benfica, e o do Benfica, que, por exemplo, diz, ele na altura até dizia, foi talvez a última vez que puxou por um clube adepto, neste caso do Porto, porque depois acho que a partir daí a coisa foi sempre piorando, até chegarmos aos dias de hoje, em que chegamos a situações absolutamente tristes, de esfaqueamentos e coisas assim que têm que ser evitadas. Claro, eu estou-me a tentar contrariar no sentido de epá, acho que já chega da macacada de contra os outros, quando é, porque isso é bom para o desporto, pá. É verdade. Olha, eu estou com opiniões tão sérias. É uma opinião séria e muito controversa. E há aqui muita gente no chat que diz que é impossível mudar e que não vai nunca puxar pelo Benfica. Eu acho que isso faz parte. Eu acho que faz parte também da. Primeiro das instituições, mas também de adeptos como nós que têm visibilidade e que falam para os outros, de não incendiar. Agora, nós aqui nunca incendiamos, é um facto. E é verdade, nós aqui não. Nós aqui tivemos a única regra que tivemos desde o início, quando o João criou, ainda no formato de texto, ainda no famoso Twitter chat, que ainda duraram 6 programas ou 7, e depois, quando passamos para o podcast, uma das questões que nós depois discutimos foi. Nunca falar da arbitragem do ponto de vista de vir para aqui e estar 90 minutos a falar o árbitro é isto, fez isso, e esse foi para nós. E também nunca ligar aos outros no sentido de estar aqui, falamos dos outros, como é óbvio, mas não. Eu não estou a falar de. Claro que a rivalidade é ótima, é chegar ao trabalho. Picar os colegas do Benfica, pá, sempre que existe. Isso faz parte. Agora, isso não é para se perder, não é? Eu lembro-me quando era puto e ia para a escola, quando o Sporting ganhava, ia com o cascal pendurado no Mistpack. Exatamente. Tem que existir sempre, claro. Agora, a rivalidade não é a mesma coisa que criminalidade ou tentativa. Não, quando ver lá está, nos painéis, nos programas de televisão, aquela cegueira de eles a defenderem lances com um penalti. É claramente a favor de uma equipa. Isso é inacreditável, sim. Isso é inacreditável. Não é a equipa deles. É, isso é inacreditável. É mesmo inacreditável. É absurdo. Olha, falando aqui das medidas, vamos para a última pergunta, que é de facto a mais fácil, que eu já tinha aqui preparada para ti. Ui. Sendo tu humorista e estando nós aqui a 2 anos das eleições neste clube, vamos fazer o suposto de que tu te candidatarias. Isto não está fácil. Qual seria o teu lema de campanha? Ui. Bom, antes de mais, eu quero dizer que tenho o background certo para me candidatar a presidente. Quase médico. Portanto, tens 3 nomes, mas e dá para fazer aquela coisa dos 3 nomes também, que é importante. Mas ele não tem 3 nomes, não é? O Barandas, por acaso, está a fugir um bocadinho disso, tá? mas é essa coisa do. E afinal, tem irmão. Há bocado bem ia dizer que ele tem o irmão, é evidente que tem irmão, é o João Pedro Barandas ou o José Pedro Barandas. O advogado, ele tem o irmão, até é do. Lá está, João Pedro Barandas, o irmão está bem. Portanto, nós temos que passar. Rodrigo, temos que saber o sobrenome dele. Epá, agora, sendo sincero, eu acho que ele não se candidata. Ele depois diz que era ir para a clínica fazer fisioterapia. Vamos em maio para os aliados ou para o Marquês, tu vais ver se ele não se candidata, não. Olha, que não sei, eu não tinha, não vi isso. Qual era a pergunta? Qual era o lema de campanha? O lema de campanha? É, pá. Pois pá, isso, os lemas vai sempre para aquelas frases quase monossilábicas com o verbo unir, vencer. Ou com, não é? Sim. É pá, deixa-me pensar. Ou com o verde, não é? É logo que não era uma pergunta fácil. São os lugares comuns, não é? Pois, estás aqui tem que ser criativo em poucos segundos, é isso? É isso, é isso. Estás à vontade, quantos segundos quiseres, eu quero o lema no fim. Era saltar da varanda. Saltar da varanda é bom. Diego, já agora, fugindo aqui do futebol, por curiosidade, como é que tu vais parar a comédia ou humor, e quem são as tuas referências nacionais e internacionais, que é um tema que eu gosto bastante. O Bruno César, já sabemos, César, mas tem uma referência gastronómica, calma, não perguntei gastronómica. Sim, referência em tudo, tanto em futebolista como humor também. Tudo, gastronómica, humor, futebolista, Bruno César. As posições completo. Todas, portanto. Toda. E o Jorge Jesus, como dizia, até eu podia pôr à baliza que ele ia defender, mas... Referências do humor nacional, internacional, ou alguém que... Como é que cheguei? Cheguei um bocado por aqui. Não, ou seja, não há nenhuma história de... Sempre tive esta vocação, até porque lá está... No fundo, toda a minha vida foi uma sucessão de coisas que correram mal e que me fizeram chegar aqui. Portanto, eu entrei em medicina, passado o que assisti, fiz uma licenciatura em economia e uma mestrado em gestão que nunca cheguei a exercer. Depois, tive 2 anos em publicidade a trabalhar... E também nunca vejo anúncios, e agora estou nisto, e estou só à espera do dia em que eu desista, né? Mas agora consigo pagar as contas, portanto... A funcionar. Sim. E referências? Em termos de humor nacional e internacional, se é que se tens algumas ou... Sim, tenho. Agora também, agora isto é sempre, parece alguma soberba, quando perguntam isto aos humoristas, eles sempre dizeram que ninguém conhece, exato, aquela nova estrela que está aí a chegar. Se eu disser um parecer demasiado transversal, se eu disser que ninguém conhece, ou parecer demasiado intelectual e fora da caixa, e portanto. Não, diz à vontade, faz. Eu digo sempre o mesmo, é o Bo Burnham, pá, se não o conhecem, recomendo verem. E todos os que são convidados para fazer as festas de Natal do Sporting também gosto. Olha, Guilherme, deixa eu fazer-te uma pergunta. Nunca foste convidado para a gala do Sporting, para fazer parte do humor? Quando havia gala, isto é para introduzir esta polémica, não? O Sporting, gentilmente, já me convidou para ir à tribuna para ir o teu. E eu já lá estive. Fazer humor na tribuna? Não. Agora no tempo do... Mas no tempo de varandas? Mas isso é fácil, porque isso é quase todos os dias que acontece lá. Sim. Não, claro que é fácil. Eu sou Beto, não é? Portanto, pode... mas sim, estive lá na tribuna para ter um jogo, mas lá está, eu como tenho Gamebox também, acabei por não... Pronto, eu prefiro ver lá na Gamebox com a minha malta. Mas... Qual era a pergunta? Agora, a gala, era da gala, é da gala. Tinhas sido convidado alguma vez para a gala? Nunca me fizeram convite, mas eu curtia, pá. Só que eu acho sempre que são demasiado meigos, eu acho sempre que nestas festas de Natal há tendência para ser demasiado meigo. E isso só acontece no futebol, porque eu faço algumas festas de empresa de Natal, e é sempre para rasgar tem que sempre rasgar o dono da empresa, o contabilista, claro. Pá, sempre... E assim sempre que no futebol tem que ser um bocado benevolente, ou seja, é aquela piada a pescar o olho, é mais a gozar com os rivais. Sim, eu sou a gozar com o Sporting, eu não ia gozar, porque ali é festa de Natal, não é festa do Benfica, é festa do Sporting, portanto vou gozar com o Sporting. Claro. Então, olha, fica. Agora, recentemente, por acaso, falaram-me de um conteúdo para o Sporting. Mas sabes que depois de teres dito saltar da varanda, esquece o convite, não é? Não, acabou. Não, tens duas coisas. Já disseste saltar a varanda e vieste ao Sporting 170, portanto. Lamento. Quando o Castro anunciar, talvez pode ser que... Não, o Pedro, quando nós aqui na brincadeira fazemos com o Pedro Varela vai se candidatar, que é o Bancada 2022, e portanto, quando ele for, nós vamos repor a gala e vai ser o convidado. Mas isto é um podcast da oposição, é isso? Não, agora acham que é, agora dizem que é. É conforme, é por fases. Eu confesso, o manager, eu quando disse ao meu manager que vinha aqui, ele disse-me, Isso é a malta do Bruno Carvalho. Isso é verdade, estamos bastante conotados também, exato. Mas ao contrário também, depois dizemos... Mas que é engraçado que até agora a única vez que fomos ameaçados foi quando convidámos o Bruno Carvalho, curiosamente. Portanto, terá sido a malta do outro lado, não a malta... Foi a malta do outro lado, tem que ter sido a malta do outro lado, é engraçado, porque era azul, estas coisas... Se calhar foi a malta do Cachebol, é verdade, o Cachebol, Mariana. Olha! É verdade, acabou, mais uma coisa caiu, afinal não houve o Cachebol nenhuma, aquilo é tudo mentira, não percebo, afinal, esta coisa... É tudo mentira, isto agora é no assunto... Quer dizer, eu acho que o Sporting devia ir até ao fundo, saber quem é que andou por trás daquilo, porque ainda se mete com qualquer coisa. É bom para o Sporting ficar ilibado. Não, sabes porquê que não vai fazer nada, João? O Miguel Braga foi à Sporting TV, falou 30 segundos e não disse. Mas sabes que eu é que sou a comunicação do Sporting. E portanto, eu sei. Há que dizer que nós temos que ir até ao fundo. Eu espero que... Três coisas importantes. Bom para o Sporting ficar ilibado e para os antigos dirigentes, para o Bruno Carvalho e neste caso, estou-me a esquecer do nome, mas para o antigo team manager, para o André Geraldes. E depois, ir até ao fim. Obviamente, queremos ir até ao fim para saber o início disto, quem é, ir até ao fundo mesmo. E terceiro, mais uma vez, o Ministério Público foi incompetente, porque... É que nem provas, aquilo não avançou porque nem não havia nada. Três não, coisas nem importantes, nada. Nem conseguiram fazer nada. Aquilo foi passando mesmo aqui fumaça, não, fumaça, podcast, que é um podcast que ainda podcast, foi. Sim, por aí, foi Guilherme, fumaça. Tu foste nomeado para o Podes. Nós ganhámos este ano. Nós ganhámos em 2019 e tu foste nomeado este ano para o do Moro, não é certo? Foi isso? Sim, fui este ano, ano passado, pá, mas houve tráfico de influências. Pá, tráfico de influências, é. Não, nós ganhámos ano passado. Nós ganhámos o da votação do público, foi fácil para nós. Nós Guilherme, aqui foi o único título que o Sporting ganhou o ano passado. Exatamente, o ano passado foi o único título que fomos nós que ganhamos pelo Sporting. Nós ganhamos. Tiveram lá a carregar no Enter. Sempre, sim. Usamos os ucranianos. Nem dormimos, falamos com os dias. Falamos com os russos do Trump e aquilo foi e funcionou bem. Não acho que não houve dúvida. Para vocês, pá. É? Tenho mais um desafio para vocês. Força! Vamos embora. Eu gosto sempre de provocar. Bora! Em janeiro, 1 de janeiro, declaração de IRS, tem que preencher coisas para a declaração de IRS e tudo mais. E há lá uma cláusula que diz: tem que apostar num clube e tem que ser desse clube durante um ano. E se esse clube ficar em primeiro lugar, fica no escalão zero de IRS. Não paga IRS durante o ano. O que é que vocês punham? Ah, o Sporting, claro. Claro. Não, Sporting. Claro. Este ano? Este ano é certinho. Não. Este ano é certinho. É para sempre. Não, é pá. Pronto, é pá. Uma estimativa dos últimos anos. Não, é pá. Para o ano. Não pode ser o Sporting, é isso? Não pode ser o Sporting. Não, o que é que vocês me digam? Ou seja, tendo em conta, escalão zero de IRS, recebiam até, olha, em vez de 14 salários eram 15, que era o subsídio de férias, o subsídio de Natal e o subsídio de clube. E tinham que escolher um clube e era o clube, e só recebia o clube que tinha ficado em primeiro lugar no campeonato. Vocês, e tinham que assumir publicamente. Eu acho que era o Sporting, senão... Bancada de água, de repente, pá, tinham, olha, aquilo era o encarnado. Essa pergunta acaba por e vai bater à irracionalidade, já falamos atrás. Ia ser o Sporting, eu acho que era difícil ser o Sporting. Ora, imagina, coisa. Depois eu ia para um cargo político e depois diziam que queriam ver o meu IRS e estava lá Porto ou Benfica. Pá, não podia ser, isso era. Tem que ser Sporting, esquece. É impossível, é não, não dá, não dá. Nem aí não dá. Não dá para mudar, era difícil. Epá, mas imagina então passar dificuldades. Ok. Pandemia, pá, mandaram-vos abaixo o canal. Um hacker russo pirateou-vos a vocês e ao Rico fazer. Vocês deixaram de ver o canal. Tem. Não consegue. Pá, o vosso emprego é pá, pronto, olha. O vosso chefe, de repente, é Benfica, despediu-vos. Vocês estão vivendo de desemprego? Está a acabar? Está a acabar. E podem, no início do ano, apostar num clube. Mas tem que ser desse clube durante o ano. Eu preferia deixar de ver futebol, que já não está muito longe disso. Eu preferia deixar de ver futebol. Eu não acredito nisso. É pá, não. Fu. Mas é vocês, estão a meter calma. Eu apostava no Salgueiro. Olha, ter que preencher o IRS a dizer que era Porto ou Benfica durante um ano. Nós aqui em Lisboa podemos pegar no Estoril, por exemplo. É pá, eu também podia pegar aqui no Vitória Sport Clube, que é um clube que diz muito, mas não vai ganhar. Mas o Vitória Sport Clube não vai ganhar. Eu também podia apostar no Vitória, que é um clube que me diz muito. Agora não ganha. Agora ter que pôr Benfica ao Porto, é pá. Por ano, de segurança social. Se calhar pagam 3 mil euros de segurança social. Imaginando. Pá, e esse valor no final do ano, se o vosso clube ganhasse, era-vos entregue. E não é em, cheque, em vouchers, nem, nem não em... Não é em vouchers, nem em caixas do Zé. Mirim. 3 mil euros. É impossível. É, eu acho que era impossível. Não, era impossível. Não precisavam de assumir publicamente. Ficava só para vocês. Não dá. Já estou como a Ana diz aqui. Eu ia arrumar carros, pedir dinheiro para o metro. Era impossível. Eu podia comer, em vez de comer 7 vezes por semana, comia 4 para os meus filhos não passarem fome, mas era impossível. Mudar de impossível. Clube, acho que mudar ou assumir outro clube não dá. Mas nós não é possível também. Eu estou só a provocar-nos. Ou seja, muitas vezes eu vejo no Twitter aquela malta, ainda hoje vi, tipo a dizer. O Costa disse isto em 2020 e em 2016 disse aquilo, contrariou-se. Mas a política é diferente, que é como tu dizes, a política tu votas em pessoas, tu associas, há ideologias, mas tu mesmo na ideologia tu podes até variar um bocado, opa, não digo que vais, se fores muito esquerda não vais votar na direita, até podes votar na direita se for, por exemplo, numa Câmara Municipal ou uma coisa assim, acho que isso não é nada da normal. Mas no futebol esse lado irracional é muito mais, epá, não há com nada... Mas está muito mal cotado mudar de opinião. O que eu estava a dizer não era política. Ah, sim, eu sei. Isso está. Isso é verdade. É isso. É isso. Aqui é mudar de paixão. É diferente. Aqui é mudar de paixão. Mas eu sofro isso no Twitter. Aliás, nos últimos tempos tenho sofrido isso, até porque há muita gente, quer dizer, 90% das pessoas que me seguem, ainda são algumas, seguem por causa do Sporting. E eu nestes últimos dias acompanhei de perto as eleições americanas e fiz um conjunto de tweets. Alargado, fiz 400 e tal tweets nos últimos dias e que acompanhei bastante. E tenho malta que. Exato, fizeste bem, porque aquilo também não interessa a ninguém. E na verdade, eu assumi ali uma posição anti-Trump e há muitos adeptos do Sporting, especialmente que estão nos Estados Unidos e que não encaixaram bem com a coisa e foram adeptos que provavelmente até votaram nele, ou não sei se votaram. E é difícil às vezes, mas conseguimos discutir. Eu fiquei contente porque eles eram apoiantes do Trump e discutiu-se e falamos, às vezes picamos ali um bocadinho. É difícil, eu, por exemplo, sou assumidamente esquerda e faço muito mais retweets a coisas que acontecem, opiniões de esquerda, e às vezes sei que apanho malta de direita que fica um bocadinho mais... Mas tem que ser possível discutir, porque isso é o que se está a discutir, por exemplo, olha, agora passando um bocado para a política nos Estados Unidos, não é? Os republicanos e os democratas nos Estados Unidos vão ter que discutir, senão o país está tão dividido em duas grandes facções que, quer dizer, é impossível quase andar para a frente. E isso acontece, isso é válido para cá, não? E parece que hoje em dia está-se a tornar difícil, porque tu notas, tu vês aí contas do Twitter que uns são muito defensores da direita e outros da esquerda, e o politicamente correto traz ali alguns, está a trazer ali muitos problemas, mas sim. Outra pergunta é tão mais fácil, ainda nesta coisa de mudar de... Quer dizer, isto não é mudar. Vocês trabalhassem em publicidade... Sim. No escritório, que é quem faz a publicidade para o Benfica, mas são do Sporting. Vocês conseguiam fazer uma campanha para o Benfica? Eu já fui em reuniões aos três clubes e estive muito próximo de trabalhar e conheço muito bem o escritório, até porque a empresa onde eu trabalho faz parte de um dos grandes grupos da área da publicidade aqui em Portugal e, portanto, aí consigo perfeitamente. Aliás, eu tenho utilizado muitas vezes esses exemplos, porque eu já reuni no Sporting, já reuni no Porto, já reuni no Benfica e na altura lembro, por exemplo, em 2014, de ir ao Benfica e estava muito mais à frente na área do digital e na área do marketing do que, por exemplo, o Sporting. O Sporting era miserável, o Porto, por exemplo, tem uma área comercial muito forte e trabalhava também aqui com agências no Porto e a coisa funcionava muito bem. Aí não tenho problema nenhum, aí é uma questão profissional, não, como também já tentei trabalhar com o Sporting e trabalho, já o fiz isso atualmente, hoje em dia muito pouco, mas já aconteceu trabalhar com o Sport, aí acho que o lado profissional aliás, o João acho que não é segredo para ninguém, o João por questões profissionais às vezes tem que ir aos camarotes do Porto com clientes. E já geri dois clubes portugueses também. Eu estou apenas a provocar, a minha resposta é a mesma em todos, eu não mudava. Sim, IRS, eu sei, isso há de eu perceber, exatamente. Olhem, meninos. Tempo de desligar, é, Mariana? O programa já vai muito, muito longo para um programa que era de uma hora, já bem que avançado. Uma hora e meia, exatamente. Aqui na conversa o resto da noite, se fosse preciso. Guilherme, não te vás embora agora quando nos só despedimos. Para nos despedirmos em off. É fácil de ver, eu aviso. Obrigada por teres aceitado o nosso convite, obrigada por esta hora e meia de puro sportinguismo que tivemos todos. Obrigada a todos aqueles que nos tiveram a ver e a ouvir. Mantenham-se seguros, mantenham-se em casa, uma boa semana e viva o Sporting. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Espera aí, hoje está tudo a correr mal, eu nem ponho o áudio final. Ó Castro, antes de nos despedirmos, para lá, tens que falar da camisola. Porque havia a questão da camisola. Pois, não, Mariana, calma. Exatamente. Quem quiser ver a questão da... Deixa-me explicar, é muito rápido. É rápido, o Castro tem que explicar as camisolas e explicar também quem as faz, porque senão pensam que andamos aqui a encher dinheiro e que somos ricos à conta disto e nós ganhamos bola, como diz o Jorge Jesus. Não, as camisolas são feitas por uma empresa de pessoas conhecidas e que nós gostamos. E nós só temos uma parceria com elas, que é para as pessoas terem acesso ao material que nós usamos para poderem usar no estádio, onde quiserem, porque gostam do podcast e, portanto, é a Inob Publicidade que faz as camisolas. Nós encaminhamos tudo para lá, porque antigamente uma vez fizemos a suéte preta e começaram-nos a perguntar, mas faturas, que andávamos as a ganhar impostos, não, é tudo, é, tudo, é, tudo, é tudo feito por eles, tem faturas se vocês quiserem, estão a ver? Eu estou a usar aqui esta suéte, esta foi desenhada por mim, e portanto tudo o que vocês quiserem, as canecas, as t-shirts, as camisolas, podem endereçar o pedido para lá e eles fazem. Portanto, até podem quiserem, fazer de outros clubes, se quiserem, outras vossas empresas, que não tem nada a ver connosco, façam o que quiserem. A empresa não é nossa. Não é nossa, não tem nada a ver connosco. Foi só uma forma que nós arranjamos para que legalmente pudéssemos fazer. Quando nos portavam-nos sempre a pedir, quando é que fazes estes shirts, quando é que fazes as canecas, os polos e não sei o que mais, pronto, e assim fica. Pronto. E assim fica, para quem quiser é só encomendar, e se quiserem do Guilherme também podem pedir e fazem pé dentro do Guilherme. Não, exatamente, se quiserem fazer tudo, portanto... Que é para as cópias, com um presente médico. Exatamente. Exato. Podemos pôr, olha, com o lema do Guilherme, salta à varanda. Podemos fazer um polo a dizer salta à varanda. Candidatura para 2022, estás a ver? Olha, dá um bom programa, o Guilherme. O Scott, Ubas vai de vela, vai o Fico Otávio. Olha, Guilherme, não te esqueças só da promessa que nos fizeste, em maio cá estarás para mais. Prepara-te. Cá estaremos à essa não terra. Custa, essa não custa estar cá em maio porque cumprir uma promessa de sermos campeões. Isso, até vamos nós a Lisboa festejar e até gravamos lá o programa em direto, se entretanto o Covid e já agora, Pedro, olha, convida o Guilherme Costa Fórmula 1 para o teu podcast. Dá um bom convidado, tenho que falar com o Fragoso, dá um bom convidado. Não bem, sei. Só para terminar, eu vim aqui mais ou menos provocar a nossa racionalidade, foi o meu objetivo hoje, mas... Enfim, funcionou muito bem, funcionou muito bem. Mesmo mal, é só essa, porque eu não sei, eu não estou a acompanhar o chat, mas imagino que haja pessoas no chat a dizer, olha este gajo, pá, aqui não, um abraço, obrigado a todos, foi um show, depois nós só queremos ver a camisola do Zé Francisco, grandes, só boas mensagens, foi incrível, te recomendo vivamente, até agora não... Gata, falam de gatos, não sei se é do João Castro, estão a falar. É, meu, passou aqui a minha gata atrás. Eu pensei que eras tu que eras o gato. É verdade, o pato. Esperem aí. Ai, o pato, e o pato, não trouxeste o pato. Já te contamos a semana passada, está aqui. Está aqui o pato da semana passada. Fazer um merchandising com potes. Olha o potes. Podcast. O podcast 160. Podcast 160. Podcast 160, olha, ficava bem. Olha, vou escrever aqui. Vai anotando, está com boas ideias. Boas ideias. Guilherme, obrigado. Agora que é mesmo, agora vamos repetir. Guilherme, obrigado por teres aceitado o convite. Não desligues, nós já nos pedimos em off de ti. Até para te contarmos aí umas cosquices, é sempre bom. Não, estou a brincar. E um grande abraço e viva o Sporting. Obrigada a todos, boa semana. Vamos agitar as cadeiras!